dele, a negociação, até que chegaram num consenso que resolveram isentar. Só que é o seguinte, a gente é pequeno, hoje no nosso país, segundo dados do governo federal, é uma frota de mais de 300 mil táxis, né? É muito dinheiro. Lógico que nós, como moramos aqui na Recife, no estado todo, mas assim, é só vale para município que tem, vamos dizer, acima de 50 mil, né? Habitantes. Boa Vista, pelo que eu conheço, só a capital, né? Porque os outros municípios, tudo são municípios de 17 mil, 5 mil, 8 mil, não sei. É verdade. Mas o importante é que deu tudo certo e a gente está aqui parabenizando por essa ação. Oh, muito obrigado e parabéns, viu, Vonei? Muito obrigado pela tua participação e aqui está sempre aberto para a categoria dos táxis. Todos os táxis aí tá aberto aqui o nosso programa para vocês, viu? Tá bom, meu irmão. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos e irmãos taxistas que estão na luta, que são os guerreiros, pai de família, que sai de casa cedo, fica correndo nessa capital, buscando alimento para sua casa. Eu quero parabenizar a todos e um abraço. E desde já eu agradeço aí a oportunidade, meu irmão. Tá bom. Muito obrigado e parabéns a todos os taxistas do estado de Roraima, da nossa capital. Não é fácil, meu irmão, ser taxista. Então, qualquer dinheiro que você deixa de mandar para o governo federal para estar gastando com a Janja, já ajuda no galeto em casa, né? Mais alguma coisa aí, Elcio do Brigadeiro? Meu amigo Alisson mandou aqui o Salmo 91, depois a gente vê, viu? Mas você que quer saber o Salmo 91, já você pega a Bíblia aí e começa a ler que vai ser bom demais. Só eu acrescentei agora aqui, é o Vonei, né? Que é do táxi convencional. Tony, hoje pela manhã eu estive com o presidente das pessoas que faz são diálise, né? Que faz diálise. É homem diálise. E eu conversei com ele e ele pediu se ele pudesse ver o programa, falar um pouco do trabalho deles que eles fazem, né? Aí, segundo ele, são mais de 400 pessoas que são associados, né, diretamente nessa associação. Nessa que associação. Faz diálise, né? Inclusive, ele já foi colocado um rins novo nele, já tem há mais de ano, e ele faz. Todo ano ele vai para fazer um check-up, né? E ele pediu um espaço, e eu estou comunicando a você aqui, se o senhor permitir, né? A gente possa trazer ele aqui, o Silvio. Né? Segunda-feira? Eu creio que na sexta-feira, se eu vier aqui, se não tiver no entrevistado, a gente possa conversar com o Silvio, porque amanhã... Não pede, você manda. Ele ficou na Assembleia, né, para protocolar um documento lá para o presidente da Casa, deputado Soldado Sampaio, né, fazendo algumas reivindicações. E ele gostaria de pedir um espaço. Ele ouviu aqui a programação da Parente FM, através do programa Tá No Ar, né? Onde, inclusive, ele viu a entrevista com o presidente de pesca, pescadores, né? Dos pescadores, o Leonel, artesanal, e ele pediu esse espaço, né? Então, estou lhe comunicando no ar, né? Amanhã, então, sexta-feira, excelência, né? Assim permitir. Então, você que está aí do outro lado, que se tem alguma dúvida em relação à hemodiálise e à associação, o benefício, né? Como é que a pessoa que está com problema do rins e precisa fazer, vai tirar todas as dúvidas sexta-feira. Eu quero aqui mandar um abraço para o Leonel. O Leonel que disse logo que todo lugar que ele vai dar entrevista, as pessoas pedem peixe. E ele disse que não é vendedor de peixe, ele não é pescador, ele é presidente da associação. Então, se você quiser um pescador, ele pode até lhe doar. Porque aí disse assim, mas o sindicato dos radialistas, Eduardo Figueiredo, pediu um peixe, né, para ele. Porque tu é presidente dos pescadores. Sim, e ele é presidente dos radialistas. Por acaso alguém já pediu um radialista para ele? Ele nunca me deu um rádio. É uma figura. Olha, gente, nós vamos... Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem aqui. Rema Cursos Técnicos. Deixa eu ver aqui o áudio aqui do nosso amigo que mandou aqui para nós. Vamos ouvir o áudio, Carlin. Boa tarde, pessoal. Estou aqui no meu local de trabalho. Não poderia deixar de escutar, né, a rádio mais cobiçada de Boa Vista, com os meus colegas de trabalho, né, Mileide e Luana. E eu queria pedir um louvor, e também queria que eu gostaria, né, que colocassem meu nome na sexta. O louvor que eu quero... A Benção Gabriel Guedes e Nívia Soares. Você conhece aí? Já procura para nós já colocar o louvor aqui, e o nome dela já vai aqui para a lista. né, para ganhar a cesta lá do Mercantil Osana, no coração do Pintolândia. Fernando de Pacaraima mandou. Fernando Pacaraima, ele todo dia ele manda matéria aqui, né? Mas a matéria dele é internacional. A OTAN avisa o Brasil: parem de ajudar e financiar invasão à Rússia da Ucrânia. Ou vão se arrepender. O Elcio acabou de me emprestar o óculos dele, muito porque bem. O meu eu perdi aqui na rádio. Eu acho que eles queriam me tirar do ar, esconderam o meu óculos. É, vamos aqui ouvir. Ela completou aqui. Meu nome é Mileide Gomes. É esse o avô que eu quero, né? Eu mandei escrito. E eu queria dedicar ele ao meu tio Antônio. Pronto, já não tô aí, né, Carly? Vamos tocar o louvor dela. Vamos ouvir aqui a mensagem aqui do Mercantil Osana. Antônio Silva e Elcio do Brigadeiro. Pescadores. O Alisson Lima aqui da H604, no coração do Senador Hélio Campos, diretamente do Mercantil Osana. Um abraço aí a todos. E bora sortear essa sexta amanhã, hein? É amanhã. Olha, vamos para o intervalo? A gente vai ouvir os nossos apoiadores culturais, ouvir a canção pedida e já a gente volta com o nosso convidado especial para nós falarmos sobre a homenagem que vai acontecer segunda-feira aos garimpeiros. Vamos lá e já a gente volta. Exacon Assessoria Empresarial. Fica localizado na rua Raimundo Penaforte, 1686, no Asa Branca. Contato 95981071499. Fale com Sampaio. Exacon Assessoria Empresarial. Atenção Boa Vista e região. A Impacto Cursos Treinamentos Específicos Livre do Brasil está com as matrículas abertas para os cursos Eletricista Profissional com Construção de Rede Elétrica, Linha Viva, NR10, NR35 e mais cursos de máquinas pesadas, Certificação Técnica por Competência, Ensino Médio, Transporte Escolar, MOP, Transporte de Passageiro, Cargas Indivisível e Motorista de Ambulância. Matrícula hoje mesmo no telefone 95 991 30 0521 ou na Impacto Cursos, na rua Belarmino Fernandes de Magalhães, número 985, Asa Branca. E olha só, na Impacto Cursos do Brasil você se qualifica e ainda tem o privilégio de saborear aquele espetinho gostoso da Dona Glai. É isso mesmo, Impacto Cursos do Brasil. O futuro construímos hoje. Você ligado no programa Tá No Ar. Fica esperto. Logo mais, das 16 às 18 horas, tem o programa que dá voz aos fatos que marcaram história. É o Fatos Não Esquecidos. Programa Fatos Não Esquecidos. Com o nosso apresentador, Fará Mesquita. Aqui na sua rádio Parente FM 105,9. Entrevistas, bastidores, análises e verdades que muitos tentam esconder. Você não pode perder. Programa Fatos Não Esquecidos. Daqui a pouco. Na hora de você fazer aquele passeio, aquela viagem dos sonhos, não tenha dúvidas, procure a Leva Tu Turismo, levando você com qualidade e segurança. Ônibus novos, vans novas, com profissional totalmente capacitado. E agora, Leva Tu Turismo também faz manutenção no seu veículo leve, carreta, caminhões e ônibus. Fale com o Silvano, telefone 99170-1499, Avenida São Francisco, número 79, bairro Nova Canaã. Leva Tu Turismo, boa sorte! Na hora de você se vestir bem, a opção certa, MS Modas, masculino e feminino, e infantil, roupas íntimas e acessórios masculino e feminino, óculos e perfumes, MS Modas, na rua Provérbios, número 311, bairro Cinturão Verde, atrás do Alto Posto Caracas, MS Modas, contato 991-35-8434, fale com a Cássia e boa sorte! A Fácil Energia Solar chegou em Boa Vista. E olha só, você que está pagando muito alto no seu talão de luz, vá conhecer a loja da Fácil Energia Solar, na Avenida Capitão Júlio Bezerra, no centro da capital, em frente ao Coronel Mota. Ali você vai conhecer a nossa equipe e descobrir como podemos ajudar você a economizar a sua conta de luz. Fácil Energia Solar, o sol trabalha para você. Tedio tocou. WhatsApp 99116-1059. Tedio tocou. não tinha saída, me abraçou. Meu mundo preto e branco, onde só havia pranto, você pintou. Tá tudo diferente, meu jardim sem flores brotou quando você tocou. Meu céu tá estrelado, tudo ficou claro, o sol e a lua se encontrou. Nada vai me separar, yeah. Estou guardado pelo teu olhar, pro mundo inteiro vou gritar, yeah. Teus braços é o melhor lugar. Saída me abraçou, yeah. Meu mundo preto e branco, onde só havia pranto, você pintou, yeah. Tá tudo diferente, meu jardim sem flores brotou quando você tocou. Meu céu tá estrelado, tudo ficou claro, o sol e a lua se encontrou. Nada vai me separar, yeah. Estou guardado pelo teu olhar, pro mundo inteiro vou gritar, yeah. Teus braços é o melhor lugar. Cultural, Exacon, Impacto Cursos, Levador Turismo, MS Modas, Fácil Energia Solar. Silva. Do seu jeito, do seu lado. Silva. Do seu jeito, do seu lado. Olha, muito bem, já estamos de volta, são 14 horas e 50 minutos. Olha, boa tarde, quero participar da sexta do Mercantil Osana, moro no bairro Senador Hélio Campos, é a Diane. Olha, gente, todo mundo que está mandando mensagem, mensagem já está participando, tá? A Tereza mandou mensagem, a Mileide, a Bruna, todo mundo que está mandando mensagem aqui, a gente está anotando, colocando na lista, tá? Eu quero dizer para vocês que toda vez que vocês participam, vocês geram um número que dá duas oportunidades para vocês participar. Boa tarde, quero participar do sorteio da cesta do Mercantil Osana. Outra aqui, deixa eu ver o nome. Meu nome é Manuel Luiz, aqui do HC4. Manuel Luiz, já está participando, Manuel. Rapaz, vamos arrumar mais cesta, viu, Elcio? Pra gente. A gente sortear. Elcio, tem mais uns alôs aí? Tony, só que. Você poderia emprestar o óculos para o Bizek? Aqui, pessoal, nós estamos compartilhando o mesmo óculos. Será que tem alguma ótica aí que queira patrocinar um óculos para a gente? A gente faz essa parceria aqui. O grau é o 3. O grau 3 é para chegar aqui. Queria só mandar um alô especial aqui ao, né, o presidente da Associação de Pescadores Artesanal, o Leonel, aí, que agora há pouco mandou um alô aqui no celular. E também mandar um alô especial aqui ao Henrique lá em Letem, né? Que inclusive Henrique, você já está participando aqui, disse que era participar ontem, foi colocado o teu nome aqui, tá ok, irmão? Então já está participando do sorteio ali da cesta básica ali do Alisson ali, do Mercantil Osana, tá? Ali na HC04, o número lá é 28. Melhorando e crescendo, como diz o Alisson, ali no coração do senador Hélio Campos. Olha, tem um áudio aqui, vamos ouvir aqui o áudio do MacGyver. Cadê o Bluetooth? Eu sempre desligo o Bluetooth para ouvir a mensagem do ouvinte e esqueço de ligar. Bora. Eu também mando um alô pro pastor Leandro Gentil da Parente FM, mando um alô pro pastor Steve e mando um alô pro pastor Rafael também, pra toda a família deles. Parente FM, a rádio que toca famílias, manda aí o alô pro Silas também, pra todos da Igreja da Fé do Silvio Voteiro, manda aí. Eu quero participar da sexta do negócio aí. Alô, Parente FM, que é o Magalho do seu Botelho. Eu quero ganhar a cesta também. Estou participando. Quer ganhar a cesta do negócio. Silva. Olha, gente, segunda-feira vai haver, na segunda-feira, vai haver uma grande homenagem aos garimpeiros, né? Homenagem aos verdadeiros desbravadores da Amazônia, os garimpeiros. Homens e mulheres que enfrentaram os rios, matas e as adversidades para construir a história do nosso estado. Não podemos esquecer que os garimpeiros foram os grandes fundadores de Roraima, abrindo caminho onde não havia estrada, levando desenvolvimento, esperança e sustento para suas famílias. Essa profissão é considerada por muitos como a mais antiga do mundo. Carrega coragem, suor, determinação. Foi com força dos garimpeiros que surgiram povoados que hoje são cidades e que Roraima começou a ser conhecido e reconhecido no Brasil. Por isso, segunda-feira será um dia especial para dizer parabéns a todos os garimpeiros e garimpeiras que continuem lutando e fazendo parte da história viva do nosso estado, do nosso povo, do nosso país. E para falarmos sobre essa homenagem, nós temos aqui o coordenador e articulador político do movimento Garimpo é Legal, Jailson Mesquita. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes do programa Tá No Ar. Jailson, segunda-feira, que homenagem é essa que o movimento Garimpo é Legal vai prestar aos garimpeiros? Quem são as pessoas homenageadas nessa homenagem? Tony, na verdade, na segunda-feira é o Dia Nacional do Garimpeiro, dia 21 de julho, se comemora o Dia Nacional do Garimpeiro. Não dá para entender como que 16 mil ONGs internacionais, o Ministério Público, partidos de esquerda querem transformar esse trabalhador em um marginal se ele tem um estatuto na Constituição Federal e um dia dedicado a ele que foi produto de projeto aprovado na Casa Legislativa e sancionado pelo presidente entrando em vigor. Esse dia é o dia que se comemora atividade do trabalhador, que é o garimpeiro. Nós, do Movimento Garimpo é Legal, que tem como coordenador o Rodrigo Catarata, que nesse momento está no Paraná, por isso eu estou aqui hoje, falando em nome dele aqui, estará organizando uma homenagem às pessoas que nos ajudaram a salvar vidas no período desastroso da Operação Yanomami, do desgoverno do Lula e do PT. Então nós tivemos uma ação criminosa fora de qualquer rito de legislação que preserve a vida humana, que foi essa Operação Yanomami, que terminou com 54 garimpeiros mortos e hoje o Exército Brasileiro com a sua história manchada, inclusive com um militar preso, acusado de ter cometido um assassinato, inclusive de um garoto de 15 anos de idade. Esse foi o resultado cruel. E nessa dolorosa experiência que nós tivemos de salvar vidas, tivemos algumas pessoas que nos ajudaram. Essa rádio aqui, a Rádio Parente, que abriu os microfones, que abriu o seu espaço, especialmente o nosso saudoso Afonso Parente, que ligava quando não tínhamos procurado a rádio para falar. Ele não pode falar, aqui é o espaço aberto, aqui o garimpeiro tem direito de falar. Então nós queremos homenagear o Afonso, queremos homenagear o Paulo Giovanni, o Elcio, que não só aqui na rádio, mas foi com a gente, inclusive de algumas diligências. Tive às vezes a companhia do Elcio, quando nem o garimpeiro ia, estava lá eu e o Elcio no Ibama, tentando abrir espaço aéreo para ver se salvava vida, né? Que graças à intervenção do senador Chico Rodrigues com o ministro Múcio, a gente conseguiu abrir espaço aéreo, e esse número foi muito menor de pessoas que foram assassinadas pelo desastroso governo do PT. Eu quero só contribuir aqui com o Jailson, quando ele fala nessa questão de garimpo, o que me marcou muito foi entrevistar uma mãe de família que teve seu marido com um tiro na cabeça e ver seu esposo morrer nas suas pernas. O que ela me falou no dia que eu tive a oportunidade de entrevistar ela no velório daquele senhor me marcou muito. Primeiro como um cidadão, como um pai de família, e simplesmente por estar trabalhando, né? Ele não era garimpeiro, era simplesmente um mecânico e estava ali para fazer um serviço. E de uma forma truculenta ele foi assassinado com um tiro de espingarda na cabeça. Isso me marcou muito. E quando o Jair os coloca dessa forma, eu não poderia ficar omisso. Primeiro, como um ser humano. Segundo, que sempre a gente lutou por bandeiras nesse estado em prol da família, em prol do desenvolvimento do estado. E o depoimento daquela senhora, dela dizer que ali não eram traficantes, não eram bandidos, não eram terroristas, simplesmente pessoas tentando sobreviver, né? Mas foi, o esposo dela foi, Tony, executado de uma forma cruel, e o esposo dela veio morrer nas pernas dela. E isso me marcou muito. E quando eu estava ali no Ibama, ali com o Jailson, com o Cleito também, ali tentando abrir um canal de negociação para tentar tirar os garimpeiros que estavam ali na área de garimpo, na área Yanomami, para poder tirar. E ali a gente vem reconhecer de público aqui o trabalho que foi feito, a gente tentar ali colocar as canoas para levar, né, as canoas até que o exército não permitia que retirasse esses garimpeiros. Então, a gente fica feliz, Jair, agora nesse momento, de saber que quando a gente estava em pleno, ali com fome, no sol quente, em frente do exército brasileiro, com a mãe, irmã de um garoto de 15 anos, que foi morto com um tiro de fuzil nas costas, o outro que foram amarrado no motor e jogado no rio. Isso feito pelo Exército Brasileiro. Pelo Exército Brasileiro. E eu gostaria que o Jailson continuasse, assim, porque eu fiquei muito feliz de ver que a justiça ela conseguiu, né, junto com a família, provar que foi um tenente do Exército Brasileiro que matou uma criança de 15 anos. E qual é a desculpa desse infeliz de ter matado o cara? Eu vou deixar pro Jailson. Tony, não há desculpa. Simplesmente tem raiva. É um crime covarde. Há no Brasil um bando de marginais que, travestido de agente público, alguns em diversas organismos de força de segurança, tomaram lavagem cerebral de 16 mil ONGs internacionais. E esses imbecis acreditam que ao matar um pai de família, um trabalhador, eles estão salvando o mundo. Então, veja que ponto chegou a esquizofrenia no Brasil. O cara matar um garoto de 15 anos de idade, que já era pai, que foi para dentro do mato para ajudar a mãe, a família, era ele sozinho ajudando a família, trabalhando, pilotando uma canoa, ele ia na frente com a vara para ver se tinha pedra enquanto o piloto passava com a canoa. Tomar um tiro de fuzil de alguém que jurou uma bandeira dizendo que ia defender a pátria. E que merda de pátria é essa que se mata criança? Se mata um garoto de 15 anos. É, naquele dia eu rediscuti nos meus conceitos o que é pátria e o que é a nossa instituição que deveria defender a nação. E que defende uma ideologia satânica, imbecilizada do seu Jorge Soro, que utiliza 16 mil ONGs com partidos satânicos de esquerda, de idiotas que não conseguem fazer um debate de 5 minutos para provar que eles têm razão em alguma coisa. Então esse é o resultado. Eu, quando vejo alguém falar de garimpo, são destruidores, garimpeiros são destruidores, são bandidos, porque a gente faz parte de muitos grupos, né? Eu faço parte de 136 grupos. E tem um camarada no grupo que ele começa com W, não é de Wallison, mas é W. E ele sempre fala esses bandidos. A minha vontade, a gente não pode nem falar no ar, porque a gente não pode mais falar nada, né? A expressão aqui acabou. Mas de dar um esfrega no camarada. Porque meu pai nos criou no garimpo. Meu pai veio pra cá, Roraima, na década de 90, 1982, 84, por aí. Meu pai quase morre de trabalhar para sustentar a família sendo garimpeiro. Para mim, ver um vagabundo hoje, que nunca trabalhou na história, que você olha na camisa dele, ele está com o símbolo de uma ONG, chamar o meu pai de bandido, que ele é um criminoso. Então, meu irmão, qual é o filho que não dá vontade de pegar um cara desse e dar um esfrega? Mas não é com sabão, não, é com sapó de cipó de goiaba. Então, garimpeiro não é bandido, é trabalhador. É tanto que tem o dia... nacional do garimpeiro, o estatuto do garimpeiro. Estatuto. Como é que é bandido? Por acaso eles já aprovaram o estatuto do PCC a nível nacional no Congresso? Não, os garimpeiros sim. Como é que vem os vagabundos chamar dizer que garimpeiro é bandido? Então não tem lógica. Mas aí, Jair, segunda-feira então vai ter essa homenagem aos garimpeiros, aonde fica, como é que vai ser? Explica. Olha, aí para nós. Nós vamos fazer a partir das 7 da noite na Casa do Cidadão, nós vamos fazer uma reunião simbólico, onde a gente vai entregar um certificado para esse grupo de pessoas que nos ajudaram nesse momento difícil do Estado, que eu acho que, na minha visão pessoal, quem deveria fazer essa homenagem a essas pessoas eram as casas legislativas do Estado de Roraima, sabe? Mas já que não fazem o movimento Garimpo é Legal com a coordenação do senhor Rodrigo Catarata, vai fazer. Né? E depois a gente vai fazer um churrasquinho ali no Lava Jato do Morgado, né? Que é do Patrick. Então, para comemorar o Dia Nacional do Garimpeiro. Nós não poderíamos deixar de fazer esse reconhecimento, de citar essa questão, porque não tem nada mais dolorido na história de Roraima do que essa operação desastrosa do governo federal. Foi 300 vezes pior do que a operação... o patacom da Raposa Serra do Sol. Porque lá se roubou almas, se roubou propriedade. Aqui se roubou vidas. O pior, Jailson, é que ele chama os garimpeiros de bandido, destruidor da natureza. Aí eles pegam a Amazônia e dão para empresas chinesas de outros países que... O garimpeiro, ele vem com um motorzinho, uma mangueira, machado, enxada, pá, uma reta escavadeira, como é no caso da Guiana, quem já tem muito dinheiro no garimpo. Essas empresas, eles vêm com maquinário que faz o que um homem não faz em 100 anos, eles fazem em um dia, não é isso? Uhum. Essas mineradoras que eles falam, né? Que estão trazendo aí, tu sabe, né? Que estão trazendo para dentro da Amazônia, através do PT, com o governo da China. Então, o nosso povo sofrendo na pobreza e eles explorando os nossos minerais e as nossas riquezas. Então, tá segunda-feira no Cidadão, Na Casa do Cidadão, na frente do Campo do Cachorrão. Então, tá todos os garimpeiros convidados. Todos os filhos e pais de garimpeiros estão convidados. O pior, Jair, isso é que você convida para o movimento em defesa do próprio garimpeiro. Muitas vezes o garimpeiro está ouvindo, quer que alguém o defenda, mas ele não vai, a família não vai, o filho não vai. Isso é que é invocado, que eu já vi realmente movimento de garimpeiro, onde o garimpeiro não vai. Pessoas que lutam pelo garimpeiro, mas que o garimpeiro mesmo, muitas vezes o familiar não vai. É, nós recebemos aqui a mensagem, boa tarde, gostaria de pedir, se for possível, tocar a música Quem Nunca Sofreu, de Léus Vinícius. Obrigado, tamo junto. É, Carlin, tem essa? Procura aí para nós. Gelson, você está com o microfone aberto, pode fazer o teu convite aí, fica à vontade. Não, é só esse convite que a gente queria fazer, fazer o um agradecimento às pessoas que estarão lá sendo homenageadas, né? Que é o. Vou citar aqui rapidamente, já citei aqui o Elcio, que é um irmão de luta. Cara que sempre, quando não tinha ninguém, eu ligava para ele, ele ia, teve lugar que foi só eu e ele, né? O doutor Getúlio Cruz, que colocou a Rádio Folha, né, e o Grupo Folha para dar notícia de verdade, noticiava a questão das operações, noticiava, mas nunca censurou o direito do contraponto, que falta isso na verdadeira imprensa brasileira, que não é o caso do G1, não é o caso da Globo, que criava fake news, mentiras, a partir de histórias criadas por ONG pelo seu Juni Yanomami, e trouxe tragédia, trouxe uma verdadeira desgraça à imagem do estado de Roraima, produto de mentira, que com muita luta nós conseguimos provar que tudo que o Juni Yanomami falava era mentira, né? Então, o senador Chico Rodrigues foi o único. Sim. O único que podia dizer que não podia ajudar era o senador Chico, ele é da base do governo Lula. Era o único que podia dizer que não queria se envolver. E foi quem deu a cara a tapa, foi quem ligou para o ministro Múcio, foi quem nos ajudou a fazer a ação que o Elcio falou aqui, que foi reabrir os espaços para a gente poder tirar o pessoal, porque senão aquilo ia ser a maior carnificina da história da Amazônia. Então a gente tem a obrigação de reconhecer quem nos deu a mão nessa hora. Inclusive o senador, foi eles que nos acompanhou até a Polícia Federal. Foi com a gente, reunião com o delegado. Estivemos também aqui na Força Aérea, né, gente? Graças com... à ação que ele ligou para o ministro Múcio e ele ligou para o comandante da base aérea. Ele teve aqui a semana passada e ele disse que nessa época, por ele defender o garimpeiro, para que não matasse até mesmo o garimpeiro de fome, porque o garimpeiro estava lá faltando alimento. E eles não deixavam os aviões para levar mantimento e nem trazer, né? Por isso ele foi confundido, disseram aí nos alguns processos da Polícia Federal, que ele também era garimpeiro, né? Não, e lá a coisa foi tão grave o que aconteceu aqui, que o senador Chico Rodrigues, ele era o presidente da comissão. Foi criada uma comissão para verificar a questão Yanomami. E ele foi proibido de entrar. Uma ONG, essa ONG aí, a Urihi, as outras ONG, o CI, botaram o pé na parede, que ele era um senador da República, de uma comissão criada específica, não queriam deixar ele lá verificar a situação. Aí você vê que ponto é esse negócio, o tamanho que é isso. Se eu voltar na próxima geração, eu quero ser ONG. Senhor, meu filho, tu quer ser o quê? Eu digo ONG. ONG. Oh, boa tarde, meu nome é Rafael, pai do cantor Mirim Léus Vinícius. Eu gostaria de pedir que vocês colocassem na grade a música Quem Nunca Sofreu, de Vinícius. Eu quero dizer pra você, viu, Rafael, que se depender de nós aqui, vai tocar todo dia essa música, tá? Pode lembrar a gente aqui que se seu filho precisar só de uma rádio pra tocar a música dele, ele vai ser famoso a partir de agora. Aí quando ele ficar famoso fazendo o show caros, aí manda um pix, tá bom? Dá pra nós ouvir a música? Então vamos ouvir a música aí do vamos ouvir a música do Léus Vinícius e Quem Nunca Sofreu. E já a gente volta com a programação normal. Seu pedido no ar. WhatsApp 99116-1059. Jogou mais roupa pela janela. Se acha bonito, né, Rafaela? Derrubou o notebook no chão. Jogou o celular no portão. Do nada apareceu a polícia. Foi uma grande decepção. Quem nunca sofreu?

Amém, irmã Luzia. É verdade, olha. A Veroína e Elíbio mandaram aqui uma foto aqui, os dois aqui, né? Um par romântico. Boa tarde, Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês também. Meu amigo Cleito Alves, conhecido como Garganta de Ouro. Do Lavrado. Do Lavrado. Vamos ouvir aqui a mensagem. Boa tarde, Cleito Alves. Amigo Tony Silva, boa tarde. Tony Silva, o Mondrongo, e o Elson Gomes, o Mondronguinho. Boa tarde, cara amigo ouvinte da Parente FM, em especial do programa Tá No Ar, com eles, Tony Silva e Elson. Boa tarde à nossa diretora Jaqueline Parente, e nos comando, como sempre, na técnica, operando aí os 2.800 botões dessa nave, ela, nossa querida irmã Carlin. Boa tarde a você, cara amigo ouvinte. Mas, meus amigos Tony Silva e Elson Gomes, eu quero mandar a energia solar no estado de Roraima. É o mais novo empreendimento no estado de Roraima, é a Fácil Energia Solar. Venha fazer uma visita e, claro, você vai tirar todas as suas dúvidas em energia solar e vai resolver aí toda essa questão de você estar pagando, né? No mundo, não é só em Roraima, né, Tony? Né, meu amigo Elson? Então, na hora de você fazer uma proposta, um projeto de energia solar com qualidade e segurança, você procure a melhor, que é a Fácil Energia Solar, facilitando a sua vida. Fácil Energia Solar fica localizado na Avenida Capitão Júlio Bezerra, número 227, no centro da capital, em frente ao Hospital Coronel Mota. Faça uma visita e, claro, você vai ter aquele atendimento diferenciado na Fácil Energia Solar. Rapaz, Cleito Alves, a propaganda aí foi boa. Manda um pix. Quero participar do sorteio do Mercantil Osana. Meu nome é Sebastião Ângelo. Já está participando, Sebastião. Eu falei da agora, viu, Cleito, que o meu amigo que fez o plano aí há 2 meses atrás, assim que você começou, que a gente começou a divulgar a Fácil, ele fez a reclamação para mim. Hoje você viu aí também na Fácil, ele dizendo que está decepcionado porque ele pagava mais de R$1.000 e ele ficou guardando dinheiro para pagar a primeira conta, quando veio apenas R$60. Pagava mais de R$1.000 e pagou apenas R$60. Não, mas é a conta de energia dele que só vem R$60. A minha vem mais de 400. A tua vem quanto, Elcio? A da minha conta de energia? 380. Olha aí. Gente, olha, já tá aqui todos os nomes aqui. Quem ligou, quem mandou mensagem, todos já estão participando lá do nosso novo apoiador cultural, o Alisson Lima, lá no Senador Hélio Campos, HC4. É, o Elcio do Brigadeiro virou fã do Alisson, né? HC4, fala o número aí. Bom, HC4, calma aí, deixa eu pegar aqui a minha agenda aqui. A minha agenda aqui tá cheia, graças a Deus. Presta atenção que o Alisson tá ouvindo, viu? Ó, o Alisson do Mercantil Osana, no HC04, o número é 28, no coração do Senador Hélio Campo. E agora o slogan é Melhorando e Crescendo, ali com o Alisson Mercantil Osana, tá? Olha aí, se você quer fazer uma cesta básica, quer comprar bem baratinho, é só ir ali no Mercantil Osana, ok? Ali no coração do Senador Hélio Campo, mas precisamente na HC04 e o número é 28, é só falar com Alisson. É, ó, se você falasse, olha, eu tava ouvindo o programa Tá No Ar e me recomendaram o Mercantil Osana. Dá um descontinho aí, viu, Alisson? Por gentileza. Ah, vai sair de lá mastigando doce. Ó, quem tá ligado na programação é o pastor André, lá da Cidade Satélite, já está participando, viu, pastor? Seu nome já está na lista. Obrigado pela audiência. É, o telefone toca. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando e da onde você está falando, meu amigo? Meu jovem, eu tô falando aqui do Santa Teresa, o irmão Souza. Ô, irmão Souza, diga lá, irmão Souza. Tá todo mundo vivo aqui no Santa Teresa, o sol de 40 graus começou já. Graças a Deus. E eu liguei pra dizer que a Rádio Parente é uma rádio ouvida no Brasil inteiro. E que, se possível, botar o hino do Voz da Verdade. O Brasil é do Senhor Jesus. Já tá ali, a Carlin já tá mexendo no teclado, já vai tocar sua música. Pronto, e aí tô aqui ligado, ouvindo, só dizendo, Jesus abençoe essa rádio, abençoe esses locutores, que eles venham ter vitórias a cada dia, tá bom? Amém. Essa cidade aqui, muito buraco, muita coisa, mas a gente tá andando com cuidado pra não quebrar o carro. É verdade, você. E é Deus e Deus, tá? Amém, irmão. Vamos continuar com Deus, que é só Deus para resolver o problema do mundo. Toda hora tem uma coisa querendo atentar os irmãos, mas que agora tem regra para toda coisa. Você não pode estar na rádio aí, você tem que saber o que é que tu vai falar, porque senão a justiça vem em cima de ti. É o capeta tá disfarçado de juiz. Por falar a verdade agora, tem que saber o que é que vai dizer. É verdade. Que agora parece que a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. A pra esquerda sempre foi assim. Aí você bota, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Já vai tocar, irmão Souza. Muito obrigado pela sua participação e um abraço a todos do Santa Teresa. Tá bem, Deus abençoe. A nós todos. Rapaz, o irmão Souza tá falando a verdade. É Lucilene, lá do Jockey Club. Boa tarde, estou na escuta. Sou ouvinte, Lucilene, do Jockey Club. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência e seu nome já vai para concorrer essa cestona lá do Osana, Mercantil Osana, no Pintolândia, na HC4. Quero participar do sorteio da cesta do Mercantil Osana, da rua HC4. Meu nome é Ana Cláudia. Pronto, Ana Cláudia. Já tá concorrendo, Ana Cláudia. Nota aí. Alguma coisa aí, Elson? Só mandou um alô especial aqui, né, ao meu irmão, que está ali no município do Cantar, que é o Mário César, que está ligado no programa da Parente FM, no programa Tá No Ar. Também ali a família Cadete, lá no Campinho, também estão ligados. E mandar um alôzão especial agora, nosso ouvinte também aí no Santa Teresa, é o irmão Souza. Rapaz, o ouvinte botou aqui, Balance, o nome do ouvinte é Balance? Balance. Tô ligado na melhor, moro no Senador Hélio Campos, próximo ao Mercantil Osana. Rapaz, o Alisson, tu tá aí com a caixa de som aí do Mercantil Osana, tá todo mundo aí querendo ganhar a cesta. É bom que o Alisson já vai entregar, né, vizinho? Olha, meu irmão, além de você eu agradecer pela sua audiência, também você já está concorrendo à cesta aí do Mercantil Osana. MacGyver botou a audiência aqui, eu quero ganhar a cesta. Sim, MacGyver. Silvio Botelho, é o bairro. Um abraço, MacGyver. MacGyver mandou a primeira vez que eu recebi a mensagem do MacGyver, ele disse, bota meu áudio aí no ar, porque eu tô indo nos hospitais aí e eles não estão dando preferência para autistas. Os autistas estão morrendo na fila. Aí... Raimundo do Lotação, Ronildo. Rapaz, o Ronildo tinha desaparecido. Vamos atender o Ronildo. Vamos lá. 458, boa tarde, Ronildo. Boa tarde, meu amigo Tony Mondrongo. Ave Maria. É o Mondronguinho. Acabei de ouvir a voz do meu amigo Creito Alves. Creito Alves Mondrongão. Tu viu que vocês botaram o nome dele de Mondrongo e ele desapareceu do programa. Ele disse: eu vou trabalhar com o sol. Foi mesmo, foi ele. Ele saiu focado do Mondrão aqui, reclamaram tanto do Mondrão que. É. A gente, Ronildo, a gente não reclama da prefeitura, a gente alerta a prefeitura, a gente avisa. Os táxis lotações, os aplicativos, os táxis convencionais são parceiros da prefeitura. Então a rádio aqui é a voz de vocês e vocês só pedem a prefeitura para que vá lá e, né, até uma alerta. De repente o prefeito, a secretaria de obra não sabe aonde fica e a gente avisa, né? É verdade, na verdade a gente teve um programa aí que o rapaz reclamou, que a gente está reclamando do prefeito, que nós tínhamos que orar pelo nosso prefeito. Realmente a gente tem que orar pelas autoridades constituídas por Deus, mas também ele também tem que olhar, fazer o mínimo para a população. É, e quando a gente reclama, é porque nós temos direito, nós pagamos impostos, nós pagamos cada tributo que eles direcionam para a população, a gente tem que pagar, porque senão a gente fica legal. E quando a gente pede com determinação, com autoridade, porque nós temos autoridade. Quando a gente reclama alguma coisa na rádio, é porque não só a rádio nos permite, mas também, como a gente está kit com todas as obrigações, então a gente tem direito também de pedir. É verdade. E aí, Ronildo, como é que tá? A operação Tapa Buraco tá trabalhando. Hoje eu passei por dois locais e a prefeitura tá trabalhando, o Arthur tá trabalhando, é porque é buraco demais também, né? Ele já pegou uma gestão já de 20 anos aí que não tinha feito quase nada e agora o Arthur aí tá se virando em quatro aí para atender a população, né? E também dizer, Tony, para aqueles que gravam o programa, A gente aqui não está desmerecendo nenhuma vez o nosso prefeito. Na verdade, como você falou, a gente está alertando, a gente abre os olhos do nosso prefeito, onde os encarregados dele não conseguem enxergar. Nós que trabalhamos aí no ramo da profissional do volante, a gente sabe onde é que tem cada problema, cada buraco, a gente sabe. Então a gente está, na verdade, nós estamos ajudando. Na verdade, a gente está ajudando o prefeito a... São parceiros da prefeitura. Exatamente. Então tá bom, Nildo. Mais algum recado, meu amigo? Um abraço aí pra Calipita, um abraço pro meu amigo Elson, Deus continue abençoando vocês, tá bom? Rapaz, a Calipita hoje tá muito feliz, ganhou um presente aqui dos radialistas aqui, que ela ficou sem celular, e ela tá muito feliz, mas eu vi na cara dela que ela não queria um telefone simples, não, ela queria um iPhone 16. Nildo. Oi? Ô, Nildo, ela ficou tão feliz que ela deu um grau no cabelo, se tu ver, tá brilhando, meu amigo, mais do que verniz. Eu sempre digo, a Carla Pita já é, como é que fala? É patrimônio da Parente FM. Patrimônio da humanidade já. Olha aí, Carla. Meu amigo. Vocês, a Carla, a Érica. Então, enfim, a nossa Jaqueline Parente aí. Um abraço especial para vocês. E manda um abraço especial pro Lota Fãs aí. Se puder de colocar aquela música do Roberto Carlos, Taxista. Procura aí, Carly. Eu conheço a música. Então tá bom, Ronildo. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Que Deus te abençoe, o seu e todos os teus passageiros. E que chova pix pra você. Bem, um abraço, meu amigo. Amém. A Rosélia Bezerra mandou mensagem. Rosélia Bezerra. Boa tarde, pessoal. Todos aqui na escuta do programa. Muito obrigado, Rosélia, pela sua audiência. O evangelista Daniel Bones. Boa tarde, estamos ouvindo aqui o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui participou, irmão. Rapaz, eu queria ter 100 cestas pra gente sortear, né? Tanta gente querendo. Uns participam mesmo, tenho certeza que tem uns que querem ganhar para doar. Mas tem uns que querem ganhar porque realmente precisam. Vamos ouvir a música e a gente já volta para finalizar o nosso programa. Mandou WhatsApp. Seu pedido tocou. Brasil, meu brasileiro, toque o pandeiro de norte a sul. Brasil, meu brasileiro, mostre ao estrangeiro quem é Jesus. Verde, amarelo, branco, azul, da cor de anil, este é o colorido da bandeira do Brasil. Nela a esperança, a riqueza, céu de paz, pois Jesus comanda este país de terra e mar. Brasil, meu brasileiro, toque o pandeiro de norte a sul. Brasil, meu brasileiro, mostre ao estrangeiro quem é Jesus. Uiga! Berimbau! Chocado! Salva geral! Brasil! Nele há um pão vivo que sustenta e satisfaz. Quem dele comer nunca mais fome sentirá. Brasil, meu brasileiro, toque o pandeiro de norte a sul. Brasil, meu brasileiro, mostre ao estrangeiro quem é Jesus. Jesus, campeão, o rei da salvação. seu jeito, do seu lado. Eu paro, abro a porta e entra alguém sempre bem-vindo. Elegante ou mal vestido, velho, moço ou até menino. Fecha a porta, diz aonde vai e tudo bem, eu já tô indo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Ouço todo tipo de conversa o tempo todo, tô ligado. Só me meto, dou palpite, dou conselho quando sou chamado. No meu carro ouço histórias, desabafos, risos todo ano. Sou de tudo um pouco nessa vida, eu sou um analista urbano. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. O papo é sempre o mesmo pra puxar qualquer assunto a qualquer hora. Que trânsito, que chuva, que calor, mas logo mais isso melhora. Tento agradar a todo mundo e trabalhar sempre sorrindo. Mas sou um ser humano e só eu sei às vezes o que estou sentindo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Cansaço, a solidão, aperto o coração na madrugada. Mas a missão cumprida me desperta, é hora de voltar pra casa. Dou graça, valeu a hora extra pra com eles ter a folga de domingo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Ei, você ligado no programa Tá No Ar. Fica esperto, logo mais das 16 às 18 horas. Tem o programa que dá voz aos fatos que marcaram história.

Pronto, já tá anotado aqui. Diga aí, Valdemir. Para participar da cesta básica, mas também para falar que o programa tá ficando cada dia mais. Né, tá, o programa realmente tá ficando bom cada dia que passa, rapaz. Ô, meu irmão, muito obrigado. Eu comecei a ouvir, né, desde quando começou. Aí eu estou observando que a gente convida pessoas boas, né, que tem muito conhecimento aí também da cidade, do estado. Né, e realmente o programa realmente está ficando alegre, né, é bom de ouvir, né, e a gente vai ficando mais informatizado, né, ficando mais informado da situação do nosso estado. Então tá bom, meu irmão, a gente agradece. Mas se quiser criticar, você pode descer a pé também, viu? Que nós temos as costas. Não, tá ótimo o programa, uma satisfação, tá, galera? Obrigado, meu irmão. Vou corrigir aqui, não é mais do Pintolândia, viu, Carlinhos? É do Asa Branca. Obrigado, meu irmão, boa tarde. Vamos ver aqui que as últimas mensagens, porque nós já chegamos ao final do programa. Quem não participou hoje, participa amanhã. MacGyver mandou, não dá mais tempo. MacGyver, meu amigo Elson, as suas considerações finais. Eu quero só agradecer ao Jailson, né? E reforçar aqui o convite para segunda-feira, né, Jailson? Jailson pode reforçar o convite aí, né? E o Valdir, né, ali do Asa Branca. A todos os moradores do Asa Branca, aquele alô todo especial. E quero agradecer, já me despedindo aqui, agradecer a esse Deus maravilhoso por nos dar a oportunidade de respirar, né? E mais um dia de fôlego de vida. E agradecer, né, de coração a todos os ouvintes que participam, que fazem a programação conosco, com a Carla e com o nosso âncora do programa, Tony Silva e Elcio do Brigadeiro, né? Que faz essa programação aí, como a gente fica feliz de ver o Valdir dizer que é gostoso de ouvir esse programa estar no ar. A gente fica muito feliz, viu, Valdir? Né? E agradecer de coração a todos os ouvintes que participam. E se amanhã Deus nos permitir, estaremos de volta aqui com o programa Tá No Ar. Já está sabendo, se silenciar a voz do Elcio, procura onde é o funeral. Aí assim, deixa eu contar aqui rapidinho. O Cleito, eu só fica me acabando. O Cleito trouxe o Elcio aqui para uma participação. Ei, o Cleito trouxe o Elcio para uma participação aqui um dia. Nunca mais ele saiu. Já há 3 meses aqui com a gente, né, Elcio? Rapaz, pense num cara carrapato. Ó, chegou, ficou aqui no cantinho dele aqui, ó. Nunca mais. E eu agradeço ao Cleito Alves, o meu amigo Elcio. A gente brinca, mas ele sabe que é brincadeira. A gente só brinca com quem a gente gosta, né? E assim, minha gente, vamos chegando ao fim de mais um Tá No Ar, aqui na sua Rádio Parente 105,9, transmitindo do município do Cantar, cidade de Santa Cecília, para Roraima e o mundo. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pela participação. Vocês fazem desse programa um sucesso todos os dias. Antes de irmos, deixo com você uma palavra que renova a nossa fé. Isaías 41 e 10 diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nunca se esqueça, se for para amar, que seja hoje, porque saudade não abraça, saudade não cheira, nem tem calor. Saudade é tristeza, saudade só traz dor. E para fechar com chave de ouro, vamos adorar junto com o louvor Montanha na voz de abençoada Patrícia. Não lembra, Carmen? Carly. Quero agradecer a minha amiga Carly, a nossa presidente Jaqueline e ao Juninho Sombra, nosso diretor. Um abraço a todos os nossos apoiadores culturais, a meu amigo Jailson Mesquita, que a gente se conhece desde a década de 90. Eu ainda era menino, ele já era assim. Eu já tô velho e ele continua assim. Boa tarde a todos e até amanhã. Voz de ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha. Às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto. empresa com Impacto Cursos, Levador Turismo, MS Modas, Fácil Energia Solar. Do seu jeito, do seu lado. Aos sábados, meio-dia. Ouça e compartilhe. Programa Política e Cidadania. Final de semana na Parede FM. Festival de Férias Esclário Home Center. Renovar sua casa nunca foi tão fácil. Aproveite as férias para transformar o seu lar com descontos especiais. Coluna para pilar 7x14, cuba inox, forro PVC impermeabilizante parede 18 quilos. Lavadora automática 1.300 watts. Esclário Home Center. Porque todos os caminhos levam a Esclário. Do Senhor, o Congresso de Jovens Vem ao Teu Reino está chegando e será nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Ministério Internacional Tabernáculo da Família Mitifã, dirigido pelos apóstolos Daniel e Iris Mavito, com a presença confirmada do cantor Felipe Rodrigues, que deixou um recado pra gente. Felipe Rodrigues passando aqui para convidar vocês pro Congresso mais top de Boa Vista, Roraima. Eu estarei aí adorando a Jesus juntamente com vocês no dia 26 de julho. Será um dia extraordinário de adoração e você não pode perder. Convida todo mundo que você conseguir, sua família, seus amigos, vem pra cá adorar Jesus juntamente com a gente. Vai ser demais. Espero vocês lá. Fique na sintonia. Vem aí mais uma programação. Parente FM. A Diferencial Autopeças tem tudo para caminhões, carretas, ônibus e picapes. Temos a entrega mais eficiente da cidade. Diferencial Autopeças, Avenida Brasil, 1028B. Cinturão Verde, Pone 99112-2213. E Diferencial Tratores, com peças de tratores, máquinas pesadas, implementos agrícolas e confecção de mangueiras hidráulicas. Diferencial Trator Peças, Avenida Centenário, 1331. Centenário, Fone 99110-2213. Diferencial Autopeças. Preço e qualidade fazendo a diferença. Quer mobiliar sua casa sem se preocupar com o limite do cartão? Na Lojas Perim você pode. Aqui seus móveis e eletrodomésticos podem ser parcelados no crediário da loja em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, facilidade e tranquilidade para deixar sua casa mais moderna e aconchegante. E o melhor, entrega rápida em até 24 horas. Passe em uma de nossas lojas e aproveite. Lojas Perim, há 43 anos, fazendo parte do melhor lugar do mundo. Faculdade Catedral, escolha a maior e mais renomada estrutura acadêmica do estado, com mais de 20 laboratórios e clínicas escola especializadas em cursos de saúde, graduação EAD, cursos presenciais com os melhores valores do mercado. As inscrições para o semestre 2025.1 já estão abertas. Para mais informações, 95-21-21-3460 ou visite o nosso site www.catedral.edu.br. Fique ligado. Dentro de instantes, programa Fatos Não Esquecidos. Aqui na Parente FM, no Instagram e no YouTube. Fatos Não Esquecidos. É o som da família. É o som da família. Parente FM, a sua trilha. Louvor, adoração e a palavra que inspira. A mensagem que edifica e sempre nos guia. De Santa Cecília cantar um som sem igual, levando esperança do norte ao nacional. Sua tarde é melhor. Pode confiar, na Parente FM é só se sintonizar. Pra todas as idades e denominações, aqui tem amor, fé e boas canções. Parente FM sempre perto de você. A rádio que toca a família pra nunca te esquecer. Cinquenta e nove. Acesse Parente FM no aplicativo Radiosnet. No seu aparelho celular, tablet ou computador. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Compartilhe Parente FM. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Oh, oh, oh. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas era eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. E de novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. E depois desse deserto a vitória vai chegar. Tá doendo tanto, não tô aguentando. Deus, preciso tanto de um abraço teu. As minhas forças estão se acabando, desanimado eu estou. Só vejo dor em minha volta, não vejo o Senhor me abraçar, me acalma. Tá doendo, mas eu sei que eu tô aprendendo. Me anima, me dá vida, fortalece-me, Senhor. Deus promete e Ele cumpre. Não é filho do homem pra que minta, não. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. Tá difícil, mas é história pra você contar. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. E depois desse deserto a vitória vai chegar. És tu, grandiosa és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandiosa és tu, grandiosa és tu. Tá doendo, mas tá vivendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. Deserto, a vitória vai chegar. E depois desse deserto, a vitória vai chegar. E depois desse deserto, a vitória vai chegar. Parente FM, boa tarde. Cuando todo a mi alrededor se derrumba, llega el temor. Sus palabras llegan a impulsar mi caminar. Hey. Cuando caigas la próxima vez, ¿cómo estés o en dónde estés? Si haces caso a estas palabras, Jesús te ayudará. Sí. Tu voz yo pude escuchar. Decidí la barca abandonar y caminar. Pero el caos de la tempestad me acecha una vez más. Si hago caso a su palabra, Jesús me sostendrá. Sigue, sigue, la muerte. Sí. En camino a la tierra prometida. Sí. Por aquel que te amó hasta la muerte. Sí. Con los ojos en Jesús y su promesa. Sí. Anos no ar. Parente FM. Lá no céu é milhares, milhares de vezes mais lindo. Lá no céu é milhares, milhares de vezes mais lindo. Que emoção, gente. Aleluia. Moradas de reis, logo sou levada a pensar na cidade de Deus, onde um dia eu irei morar. A grandeza da glória que existe lá, saber que em ruas de ouro eu vou caminhar. Lá no céu é milhares, milhares de vezes. Milhares, milhares de vezes. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo, a ti eu me rendo. Perdoa, Senhor. Traz renovo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz renovo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. O maior tesouro do mundo. por nada trocaria meu maior bem. Jesus, eu não tenho nada além de ti. Mãos aos céus, começa a dizer para ele: tu és a pérola de maior valor que eu encontrei. Tudo que eu possa conquistar nessa terra, tudo que eu possa conquistar aqui, não se compara. Nada se compara a ti, Senhor. Carros, mansões, nada. Opiniões expressas durante este programa são de responsabilidade exclusiva de seus idealizadores, apresentadores, produtores, convidados e participantes. Está no ar. Está no ar. fatos não esquecidos. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Programa Fatos Não Esquecidos. Um país onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos. E maior montidão de fatos não esquecidos. Ao vivo no Instagram, no YouTube e também pela Rádio Parente. Na frequência 105,9. Fique com a gente, porque aqui a verdade não se apaga e os fatos não são esquecidos. Fatos não esquecidos aqui, entregando a camisa do Flamengo, que nós temos um patrocínio muito especial do deputado Chico Mozart. Deputado, está aqui a camisa, o nosso vencedor, qual a sua palavra de agradecimento? Né? Verdade, Faradis, como prometido ontem no nosso podcast, fazendo a entrega da camisa, o garotinho estava atento, estava acompanhando o programa e foi sorteado, né? Então a gente está hoje aqui entregando para o garotinho essa camisa conforme prometido no programa de ontem. Aqui, garotinho. Obrigado, meu amigo Pará. Obrigado, deputado, por essa premiação. Fico muito feliz em receber esse programa, essa camisa aqui do programa Fato Não Esquecido, está lá no nosso deputado também. É muito gratificante. Você que é flamenguista, está aí, ó, continue assistindo o programa aí. E deputado, continue aí com essa promoção aí. Você está fazendo uma camisa aí do programa Pará, que é um programa muito legal e está adorando estar gostando. Muito bom, garotinho. Fiquem atentos ao programa Fato Não Esquecido e quem sabe você é o próximo a ganhar uma camisa. E isso é fato. Não é fake. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. No município do Mucajaí, há uma disputa entre dois grupos. Um liderado pelo ex-deputado Ed Lopes e o outro liderado pelo atual prefeito Chiquinho. No meio desses dois debates, agora está na embaila o programa Fatos Não Esquecido, com imagem de críticas que fiz ao deputado Ed Lopes e com críticas que faço à gestão do prefeito Chiquinho. No entanto, eu nesse debate eu quero aqui fazer um desafio ao deputado Ed Lopes. É isso mesmo, estou desafiando o deputado Ed Lopes e vou aqui desmascarar duas argumentações do Ed Lopes. A primeira é que ele tem dito que o prefeito Chiquinho não tem feito uma gestão com distribuição de renda. E eu vou aqui extinguir a argumentação do deputado Ed Lopes. Na eleição do prefeito Chiquinho, nunca na história de Mucajaí houve tanta distribuição de renda. Garoto de 16 anos com nota, com grana de R$ 1.500 por cada menino de 16 anos. Tanto é que a agência do Banco do Brasil e a Caixa Lotérica nunca tiveram tanta movimentação em dinheiro na segunda-feira como houve na eleição do Chiquinho. Portanto, a maior distribuição de renda do município de Mucajaí foi na eleição do prefeito Chiquinho. E eu estou desafiando o deputado Edio Lopes a me contestar. Eu também enfrento o debate contra o Edio Lopes, porque ele tem dito que no município do Mucajaí não chegou para ninguém a prosperidade. Deputado Edio, a prosperidade chegou sim na casa do prefeito Chiquinho. O prefeito Chiquinho, em 6 meses, está construindo um palácio maior do que a casa do Anchieta, maior do que a casa de Neudo Campos, maior do que a casa do Denário. Não pode negar que o prefeito Chiquinho é um grande tocador de obra e que a prosperidade chegou na sua casa. Lá está sendo feito o Jardim Suspenso da Babilônia, o palácio para a Janja de Mucajaí morar. Eu espero a resposta do deputado Ed Lopes. Portanto, estou contestando o deputado Ed Lopes e trazendo um fato para o povo de Mucajaí pensar. Eu sou Fará Mesquita e isso é fato, não é fake. Só que o município de Iracema, deputado, ele teve 35% do acréscimo de eleitores que vieram da capital para o município de Iracema. O senhor atribui, entre outros fatores, a derrota do Edinho, de cada 100 eleitores no município de Iracema, 35 era de Boa Vista. Com certeza. O senhor atribui essa derrota do Edinho a essa interferência do eleitor de Boa Vista? Não só a interferência de eleitores de Boa Vista, Fará. Até porque eu posso até te falar com dados. Por exemplo, na última eleição, o número de eleitores em Campos Novos eram 800 eleitores. Nessa última, por exemplo, foi 1.000 eleitores a mais. Onde é que estão essas pessoas? É, em Campos Novos. E falando daquela frase dita para o ministro Fachin, não foi o ministro Fachin, foi o ministro Barroso. Barroso, isso aí. O ex-prefeito Jairo levou aquilo ao pé da letra, né? Literalmente. Porque, de fato, a eleição em Iracema foi tomada. A prova é que a justiça está investigando todos os atos ilegais, não republicanos, que foram feitos durante a campanha de Iracema. Tem já quebra de sigilo de contas, foram usadas contas laranjas para passar dinheiro para candidatos. Então, o que houve em Iracema foi o maior absurdo em compra de votos que já foi visto no estado de Roraima, num município tão pequeno daquele. E eu me lembro, Fará, que em um dos discursos que eu fiz lá durante a campanha em Iracema, eu tinha dito que se a eleição fosse naquele dia, o Edinho era prefeito. O Edinho seria prefeito. E no dia seguinte, o ex-prefeito Jairo, ele me mandou uma pesquisa. E a então candidata Marlene teria mais de 30 pontos na frente do Edinho. E eu falei, Jairo, essa pesquisa é uma pesquisa que as pessoas fazem para te enganar. Porque não tem perigo da Marlene ter 30 pontos na frente do Edinho. Estão sendo pressionados a dizer que votam na Marlene. Mas na hora do voto, eles vão votar no candidato do coração. E sem sombra de dúvidas, a população quis o Edinho. Tanto é que a diferença não foi nem 300 votos, menos de 1%. É, quem decidiu foi Campos Novos, né? Isso. Na sede, isso. O Edinho ganhou. Com toda essa transferência de votos que foram feitos para Campos Novos, o Edinho por pouco não ganhou. Então, ele pôde comprovar, eu acredito que foi um banho de água fria, porque ele achava que a Marlene teria esses 30 pontos na frente e não teve nem 1% à frente do Edinho. Então, é assim, as pessoas não aceitam, sabe, falar, serem levadas pelo beiço. As pessoas sabem que aquele voto delas vai refletir diretamente na vida delas. Então, as pessoas enganaram o Jair. Enganaram o Jair. E a justiça está sendo feita, né? Eu tive informação que ele estava se escondendo do oficial de justiça. Foi encontrado. Não queria ser notificado, né? Não queria receber intimação. E foi, de fato, notificado, inclusive, não sei se é verdade, mas disse que ele bateu boca com o oficial de justiça, xingou, pelo fato do oficial de justiça estar cumprindo o seu trabalho. Né? Então, os prazos estão rolando aí, as diligências estão acontecendo, logo logo vai ter as audiências. E o que ele fez é batom na cueca, como diz. Porque você não tem como negar aquelas transferências, aquelas ordens bancárias que foram feitas no período da campanha. Inclusive vereadores que receberam dinheiro para apoiar, né? Que não está... apoio financeiro que não está nas prestações de contas. Então, eu acredito que ele vai ter muito... Configura caixa 2. Configura caixa 2. Eu acredito que ele vai ter muito que se explicar para a justiça, Fará. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Boa tarde a todos os moradores do estado de Roraima. Quero mandar o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Parente e também mandar aqui um abraço a todos os nossos seguidores da nossa página na internet, no YouTube, no Instagram, que estão nos acompanhando aqui, o seu programa Fatos Não Esquecido. Vocês sabem, o programa Fatos Não Esquecido tem sempre como meta trazer personalidade da nossa história política, atualizar os fatos que estão acontecendo entre as ações políticas do estado de Roraima. Por isso, a gente comenta as ações da política nacional, estadual e o que está acontecendo nos municípios. O programa Fatos Não Esquecido é um programa que ele dá a oportunidade para cada ator do processo político, de oposição, de situação, aqui no nosso programa, tem sempre a oportunidade de dar a sua versão dos fatos. A grande verdade é que há um só fato e várias versões. Tem uma versão de um lado, tem a versão do outro, mas existe o fato. E é por isso que o programa Fatos Não Esquecido procura justamente apurar a verdade e trazer a luz da verdade para que você, que é o nosso patrão, possa ter a informação verdadeira para fazer o bom juízo. O nosso programa, nós criamos uma dinâmica e está muito legal. É justamente essa dinâmica de estar sorteando brindes. E olha que interessante, eu estou aqui com uma camisa Kid do Flamengo, camisa bonita, uma camisa Kid com o autógrafo do maior ídolo do Flamengo, do Zico. Olha aqui, ó. A camisa Kid do Flamengo, e que nós, essa semana, vamos sortear essa camisa para você dar para o seu filhote. E também o Rodrigo Mesquita, o meu brother, Rodrigo Mesquita, prometeu aqui para mim de que iria comprar uma camisa oficial do Fluminense. Olha que interessante. É a camisa oficial do Fluminense, veio lá das Laranjeiras. Camisa dessa aqui está uns 600 pau. A bicha é bonita mesmo. O nosso tricolor foi representante do Brasil na Copa do Mundo de clube. E nós vamos sortear, na quinta-feira da outra semana, a camisa do Fluminense. Eu vou estar aqui com o meu amigo Rodrigo Mesquita e nós vamos estar sorteando aqui a camisa do Fluminense. E também, a gente já está ganhando uma outra camisa aí, sim. Não é camisa, é o manto sagrado do Vasco da Gama, que também vamos sortear aqui a camisa do Vasco da Gama. O nosso entrevistado de ontem foi o deputado Chico Mozart, e ele também está doando mais duas camisas oficiais do Flamengo para ser sorteado aqui no nosso programa. Então, como é que eu faço, Fará? É você mandar mensagem para o 991-16-1059 e mandar sua mensagem de áudio fazendo o questionamento para o nosso entrevistado. Hoje nós não vamos ter sorteio, só estou dizendo que a camisa do Flu chegou lá do Rio de Janeiro e nós temos também essa camisa Kid do Flamengo que nós vamos sortear na sexta-feira. Então, você é o nosso parceiro e vai ter informação no programa Fatos Não Esquecido e, no final, a gente ainda sorteia a camisa do seu clube do coração. Lembrando que, na sexta-feira, também está chegando as duas camisas oficiais do Corinthians. O meu amigo, o empresário Rodrigo Cataratas, está em São Paulo, está vindo de São Paulo para cá, e ele foi em Itaquera e comprou as duas camisas oficiais do Corinthians, a preta e a branca. E nós também vamos sortear aqui no nosso programa. É, falando na camisa do Flu, o deputado Gabriel Mota vai estar comigo na quarta-feira da semana que vem, e ele também, ele é torcedor do Tricolor e vai estar sorteando aqui uma camisa do Fluminense. Ou seja, nós vamos ter duas camisas do Fluminense nessa semana para ser sorteado no nosso programa. Então, na quarta com o Rodrigo, na quarta com o Gabriel Mota, e na quinta-feira a gente já vai sortear a camisa do Flu com o Rodrigo Mesquita. É só o nosso programa para ter essa credibilidade e a gente premiar os seguidores do programa Fatos Não Esquecidos. Hoje eu estou aqui com o ex-vereador do município de Iracema, Valdemir Aguiar. Valdemir Aguiar é vascaíno, Valdemir? Flamenguista. O Valdemir, ele entende muito de política, de gestão pública, de futebol, não sabe nada. Nada. Eu estou aqui com o Valdemir e eu quero aqui apresentar o Valdemir. Ele é o ex-vereador do município, é ex-secretário municipal, conhece como poucos a gestão do ex-prefeito Jairo Ribeiro, a atual prefeita Marlene, e o Valdemir, ele fez um trabalho extraordinário para descobrir um sistema endêmico de corrupção dentro do município de Iracema, e ele fez uma denúncia muito importante no Ministério Público. Nós vamos falar dessas denúncias graves cometidas pelo ex-prefeito Jairo Ribeiro, que liderou o grupo vencedor da eleição no município de Iracema, e nós estamos dissecando justamente o que fez o grupo do Jairo Ribeiro vencer a eleição. Foi a vontade popular do município de Iracema ou foi a força bruta do dinheiro, da corrupção? E nós vamos falar justamente isso aqui. No município de Iracema, há comentários de quase todos os moradores da cidade de que o prefeito Jairo não tinha condições de acumular vários patrimônios e que, segundo comentários do município de Iracema, tem o posto de gasolina, tem vários outros patrimônios que estão em nomes de laranja e que pertence ao prefeito Jairo Ribeiro. E que os supostos donos desses patrimônios trabalham para o Jairo. Nós vamos comentar toda essa... Ele é um menino danado. Jairo é um menino danado. E nós vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje no programa Fatos Não Esquecidos. Só quero fazer um pedido para você. Você que está aqui no YouTube, aí você já está aqui, já vai lá e se inscreva no nosso programa. Quer dar uma moral aqui para o meu convidado? Aí, já que já se inscreveu, vai lá e aperta o like aí. E aí pronto, aí você está dando uma moral. Aqui também está o nosso Instagram. Se você também está aqui na nossa página no Instagram, vamos aí, o Instagram é seguir, né? Seguir a nossa página, você vai dar uma moral legal. E você também pode compartilhar. Então vamos compartilhar essa página, porque vai pegar fogo hoje. Hoje Iracema vai ficar pequena para o tamanho de tantas denúncias graves que afeta a gestão do sofrido povo do município de Iracema. Eu estou aqui com o vereador, que deveria ser vascaíno, o vereador Valdemir. Valdemir, em primeiro lugar, eu quero te agradecer aqui pela presença e por essa oportunidade da gente debater aqui o município de Iracema, a disputa eleitoral e você que tem esse conhecimento extraordinário. Eu quero abrir esse espaço justamente para você fazer suas considerações iniciais e muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde a todos, né? De Roraima, em especial o meu município Iracema. Agradecer primeiramente a Deus e você por essa oportunidade, né? Bastante tempo. Muitos já queriam que eu tivesse dado essa entrevista e eu né, com apoio e orientação da minha família, a gente esperou um pouco para que esse momento pudesse chegar. Porque em Iracema, o povo tem muito medo do Jairo. Ele passa muita ameaça, né? Quem conhece o Jairo desde São Luís do Anauá, quando ele era de lá, sabe quem é Jairo Ribeiro. Há muitas suspeitas desde São Luís do Anauá que ele não é fogo que se cheire. Quando eu viajava para o sul do estado, né, conversando com outros secretários do interior, a gente ouvia muito falar do nosso prefeito Jairo. E muitas das conversas não eram muito boas. A de São Luís foi para Caracaraí, né, e Iracema também, enquanto ele era vereador, épocas passadas. Mas deixa eu falar aqui um breve histórico aqui de mim, né? Sou Valdemir Aguiar de Souza, tenho 34 anos. Eu entrei na vida pública, na política, né? No segundo mandato do Harrison Pedrosa Nakayama, na eleição, que eu participei ativamente daquelas eleições, e eu tive meu primeiro cargo público, que foi diretor da biblioteca do município de Iracema. Eu nunca sonhei estar trabalhando em órgão público, muito menos ser funcionário de prefeitura. Sempre, a minha mãe e meu pai sempre me deram condições para estudar, para ser uma pessoa independente. E um certo dia eu recebi um convite e fui trabalhar na biblioteca do município de Iracema, acredito que foi em 2012 ou 2013, e eu comecei como instrutor de informática. No segundo ano já fui como diretor e fiquei. Quando chegou, também fui coordenador do Fundo de Assistência Social. Quando o Jairo teve seu primeiro mandato, eu fui chefe de gabinete do Jairo por 3 anos e 3 meses. Imagine aí. Chefe de gabinete do Jairo Ribeiro por 3 anos e 3 meses. Eu conheço um pouco o homem. O que ele fazia dentro daquele gabinete e o que ele mandava a gente fazer com as pessoas, muitas das vezes, para difamar os nomes dos seus adversários políticos. Jairo é dono disso, ele é danadinho. Ele gosta de difamar as pessoas, pedindo para criar páginas fakes, grupos fakes, WhatsApp fakes, entendeu? E eu era esse capacho do Jairo, enquanto chefe de gabinete na prefeitura de Iracema. Até então, fico assim, entendo o Davi, Nabi, essas pessoas que de grupo, né, esse secretariado, né? Até esse dia eu estava discutindo com o Edmar Cardoso sobre isso, que são babões, igual era também o que eu tinha. Eu era obrigado a defender o pão, porque se você não defender, Fará, você vai ser ameaçado. E o Jairo pode ter certeza que nem eu, que ele já fez ameaças a mim, a minha família, a minha mãe, principalmente. Nós somos muito mais homens que você, Jairo. Nós não temos medo de ameaças. Isso aqui é um recado para você, entendeu? Que estou lhe dando. É um recado do Valdemir Família. Não temos medo das suas ameaças. Que cachorro que late muito não morde. E cuidado, que quanto você menos esperar, o cachorro já pode ter te mordido. E uma outra coisa, esse secretariado Jairo, ele tem por obrigação bajular e defender a gestão. Pode estar ali vendo a coisa errada, como eu fiz por muito tempo, 3 anos e 3 meses, eu vi muita coisa errada. O que aconteceu naquele gabinete, eu fazia muita coisa errada. Ah, Valdemir, mas por que só agora? Porque tem hora que a panela de pressão, ela explode. De tanta pressão. Porque o fogo é muito. E a tampa, ela avoa. Então, isso que aconteceu. E tem coisas que também a gente não vai muito aos princípios. Ameaçar a minha família. Aí eu vou ficar defendendo, me desculpe os telespectadores, um pilantra que defende, que difama a minha família, ameaça eu, meu irmão e minha mãe. Questão política, tudo bem, mas quando entra no familiar, é uma outra coisa. Eu nunca falei mal de Jairo em grupo nenhum das questões pessoais. E olha que eu tenho muita bala na agulha para acabar com o Jairo na questão pessoal. dos casos. É, mas vamos fazer o seguinte, na vida pessoal não vamos tocar. Não vamos tocar, como até agora vamos não toquei. Vamos tratar só de, da política. De coisa pública. Eu não vou tocar dos casos, mas se eu fosse tocar na questão pessoal, eu tinha muita bala na agulha. E o Jairo Ribeiro foi no grupo de WhatsApp em Iracema, muito conhecido, que tá, acredito que todos lá do grupo estão nesse momento nos assistindo, que é o Folha de Iracema, parabéns pelos administradores, me chamou de traficante. Por quê? Porque o Jairo, ele é dono disso, de difamar as pessoas quando ele não tem o que falar. O Jairo, ele não é homem para discutir com a pessoa politicamente, ele não é homem de discutir comigo politicamente, porque ele sabe que eu sei de tudo. E eu vou confrontar ele. O Jairo não é homem. Aí ele entra o quê? Para a baixaria. Por quê? Porque ele tenta criar uma imagem negativa do pessoal para tentar abalar a credibilidade do político. O Jairo é desse jeito. Então, Jairo, não se preocupe que não abalou nem um pouco sobre aquelas difamações que você falou lá no grupo. Me fortaleceu mais ainda para estar aqui hoje, batendo de frente com o Tóis Sem Vergonhice. Deixa eu continuar falando, vamos esquecer um pouquinho o Jairo. E então, passei 3 anos e 3 meses como chefe de gabinete do Jairo. E um dia, eu já sabendo de muito, né? Porque em Iracema, quem tem regalia é vereador. Secretário não tem regalia. Primeiro mandato do Jairo, secretário não tinha regalia. Quem tinha processos na prefeitura, licitações garantidas, fornecimento de alguma coisa, são os vereadores. E eu vendo aqui, rapaz, tem que ser vereador. E um dia eu cheguei pro Jairo, sou candidato a vereador. Quero, pois tu vai ser um vereador. E ele me elegeu o primeiro mandato. Quem me elegeu o primeiro mandato foi o Jairo. Que ele me deu, à época, R$45 mil, caixa 2, como todos os outros candidatos ganham. O segundo mandato, e eu vou falar mais na frente, foi, a campanha foi muito mais do que R$45 mil, mais robusta. É. Né? Mas teve candidato que teve 2 vezes mais. O que que acontece? Eu saí candidato a vereador, ganhei a eleição, né? O Jairo entregou a última parcela aqui em Boa Vista, ali na Vila Roy, enfim... Ganhei a eleição, fui vereador, ganhei a eleição, assumi para ser vereador, mas ele não quis que eu atuasse como vereador. Por quê? Porque eu sou um tipo de pessoa que ele não consegue me marionete, ele não consegue me controlar, eu tenho ideias próprias. Então o Jairo falou o que que ele pensou, com certeza. Se o Valdemir ficar na Câmara, ele vai bater de frente comigo. E vou botar onde? Na Secretaria de Educação. E fui para a Educação. Como eu lhe falei, quem ganhava as coisas eram os vereadores. Mas o Jairo coloca os vereadores nas secretarias e continuava com as mesmas regalias como vereador. O suplente era, vamos dizer, mais um. Mas quem era a palavra final? O cara era o vereador. O vereador. Né? Quando tinha reunião de vereador, era o candidato eleito. O que que acontece? Então, a gente começou a ter muitas regalias. O segundo mandato do Jairo, o primeiro mandato do Jairo, eu não nego, o Jairo fez muito por Iracema, é um dos prefeitos que mais trabalharam por Iracema. Mas quanto mais se trabalhou, mais se ganhou. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê em Iracema muitos prédios abandonados. Prédios que vão servir, a prefeitura não consegue pagar a conta de energia, que está mais de 1 milhão. A prefeitura sempre parcelou parcelas de 10 mil e nunca conseguia pagar. 10 mil. Nunca conseguia pagar. Então, como é que vai manter tanto funcionário e eletricidade na prefeitura se não consegue pagar nem uma conta de energia de 10 mil? Então, o que que acontece? O Jairo fez muito. Fez muito por Iracema. Iracema cresceu extraordinário, muito, né? Então, o que que acontece? Muitos prédios vazios. Que lá na frente, que utilidade se vai ter? Mas não se via a utilidade, se via a engenharia da construção do bem. Porque uma obra de R$1 milhão, dizem, né, as más línguas, que é 10% do prefeito. Então, se ele pôde comprar tantos bens dentro de Iracema, será se foi só 10% desses bens? Então, teve muita obra. Iracema foi campeão de emenda parlamentar de deputado estadual. Deputado federal, senadores. Se for contar, acho que dá mais de quase 1 bilhão esses 8 anos do Jairo. Então, é para ter muita coisa, né? Se 10%, 1 bilhão, dá dinheiro para Dedéu. Então, o que acontece, Fará? Eu, enquanto secretário, vereador, a gente tinha muitas regalias. Quem tem regalia na gestão do prefeito Jairo, não sei agora, na terceira gestão Jairo, barra Marlene, né? Quem manda não é a Marlene. É igual o nosso senador Irã falou, seria uma marionete e ela é uma marionete. A Marlene, ela não bate num prédio sem que o Jairo seja o martelo. Então, a Marlene, ela é o quê? É o prego. O martelo é o Jairo. Ou seja, ela está só levando pancada, porque não está conseguindo fazer nada. E uma outra coisa característica do Jairo é que ninguém pode brilhar mais do que ele. A gente vê pela própria eleição. A escolha dos candidatos. Porque a questão da eleição não foi briga política interna. A questão da eleição entre Edinho e Jairo foi porque a população que mora em Iracema escolheu Edinho prefeito. É tão tal que votou no Edinho. Ou seja, como o Jairo não escolheu o Edinho para ser o prefeito e foi a população, o Jairo, por birra, indicou a Marlene, que era indicada dele. A população indicou o Edinho, porque todos os cantos de Iracema, quem mora dentro de Iracema, votou no Edinho. Vamos recapitular aqui. Na época, o senhor era vereador. Sim. O ex-prefeito Jairo tinha sido eleito prefeito e foi reeleito. Na reeleição do prefeito Jairo, estava terminando já o mandato da reeleição. Aí, se eu tiver errado, tu me corrija, não tem problema nenhum, não. O ex-prefeito Jairo chamou o grupo e falou: olha, eu não posso mais ser candidato e eu estou abrindo aqui para aqueles que quiserem postular a serem candidato. Prefeito. O nosso grupo aqui, eu não tenho oposição, todo mundo é do grupo, eu vou abrir qualquer um do grupo, eu vou fazer uma pesquisa, e quem tiver em primeiro lugar na pesquisa, todo mundo vai se juntar e vai ser o candidato. Quando ele fez isso, o ex-vereador Edinho era presidente da Câmara. E junto com o Edinho, saiu vários outros pré-candidatos a prefeito. O ex-prefeito Amadeu colocou o nome dele, o ex-vereador Chico Mendes, o atual vice-prefeito Kiko tinha colocado o nome dele, o vereador Sandro tinha colocado o nome dele, o vereador Nilson e o vereador Gidelias tinham colocado o nome. Nesses 7 nomes que foram colocados, a proposta era: quem tiver em primeiro lugar vai ser o candidato. Ocorre que, quando foi chegando em dezembro, as pesquisas apontavam de que o Edinho estava disparado. Aí ele usou um outro critério, que foi justamente o critério da confiança dele. E aí fez uma articulação para que os outros candidatos que estavam sob a tutela dele ia renunciando e aderindo à candidatura da Marlene. Mas, mesmo assim, sobre o critério da opinião pública, ela não conseguia passar do Edinho. E aí houve o rompimento. Eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui é um fato público, né? Aí eu venho, o senhor era vereador, havia reunião de vereadores com relação. Nesse contexto, como é que foi essa questão do rompimento do Edinho com o prefeito Jairo? Como é que foi essa contextualização na tua visão, que estava lá? Você é testemunho da história. Bom, Fará, esse não é... isso é fato, não é fake. Fato, não é fake. Isso, tudo que você falou realmente é verdade. A campanha do Edinho, ela começou na reeleição do próprio Jairo. Quando o Jairo ganhou a reeleição para o segundo mandato, no caminhão que ficou lá em frente à casa do Jairo, o Edinho lançou sua candidatura, que disse que o próximo prefeito de Iracema seria ele. E o que acontece? O Edinho lançou há 4 anos atrás a campanha dele, o nome dele para ser prefeito. E o Edinho trabalhou todo esse período, né, para que o nome dele fosse definido. E realmente teve, o Jairo chamou todos os vereadores para essa conversa, foi lá no gabinete, na antiga biblioteca, e falou que quem tivesse maiores apoios e tivesse melhor na pesquisa seria o candidato. E quem quisesse lançar o nome para ser candidato estaria aberto para qualquer um. Então, esses nomes, 7 pessoas que lançaram o nome e foram para frente. Mas de todos os candidatos, o Edinho sempre seria o que mais se destacava. Ou então, não porque o Edinho se destacava, porque a população escolheu o Edinho. Por isso que ele sempre estava na frente. O Edinho é aquele vereador que aonde ele lhe vê, ele fala. Ele não anda com o vídeo abaixado, o carro dele, tu vai lá na casa dele, muitas das vezes pega, ele empresta e vai, vem, vai, resolve problema para todo mundo. É uma pessoa difícil, muitas das vezes, de se encontrar. Por quê? Porque não está nunca só no lugar. Quanto menos esperar, o Edinho está. E como presidente da Câmara, tinha muitos afazeres. Então, ali no grupo, todo mundo era unido. Claro que uns tinham mais ambições do que outros. O Edinho tinha a ambição de ser prefeito, possivelmente o Kiko tinha a ambição de ser a vez dele. Então, quando se estagnou mesmo que a população queria o Edinho e andava à época, eu, Pezão e Edinho, basicamente sempre juntos, porque a gente era progressista do mesmo partido, então a gente tinha aquela base de andar sempre junto, né? Pelo partido, pelo nosso senador Irã, pelo nosso governador Antônio Denário, pelo nosso deputado, então, Chico Mozart, também era o nosso deputado, que continua sendo meu, né? Mandar um abraço aqui para o meu deputado Chico Mozart, que esteve aqui ontem. E todos os nossos políticos, eles eram os mesmos, né? Então, coincidiu da gente ter esse grupo de 3 vereadores andando sempre junto. E o Jairo, quando ele surtou, literalmente, que foi numa reunião, entrega de leite ou alguma coisa lá em Iracema, ele falou que o Edinho não era mais parte do grupo político dele, né? Que agora era a oposição. Mas porque o Jairo se antecipou, porque não era para ter acontecido aquilo. Só depois dessa palavra do Jairo que o Edinho lançou-se à oposição, literalmente, e que aí foi eu, Pezão e Edinho, nessa situação, a gente se tornou oposição. Foi junto com o Edinho, esses 3 vereadores. Aí daí se consolidou a candidatura do Edinho. Se consolidou a candidatura do Edinho. Deixa eu te falar, nós temos apenas uma hora, nós temos vários assuntos, nós vamos bater bola, porque eu quero, para a gente sintetizar alguns temas aqui que julgo ser bastante importante, esclarecedor, lá para o município de Iracema. Nesse contexto, o senhor veio somar na candidatura da Marlene. Aí o que eu quero te fazer uma pergunta é o seguinte: você estava com o Edinho, e aí foi chamado com o Jairo para compor de novo o grupo para ajudar a Marlene. E nessa composição já havia um sistema de corrupção, onde o prefeito Jairo fazia caixa 2 e dava PIX, ajuda financeira para os candidatos, sem estar dentro da legislação. Como esse sistema de corrupção era feito na gestão do prefeito Jairo? Bom, Fará, isso realmente é verdade. Eu estava ali em novembro, dezembro, né, virei oposição junto com o Edinho, em meados de fevereiro, né? Tive uma conversa com o Jairo, o qual ele fez um acordo comigo. A gente sentou. Se reconciliou. A gente foi, se reconciliou, prometeu a princípio R$150 mil, né? Prometeu carro, combustível, prometeu a garantia da reeleição. Se eu saísse de lá, para vir, para comprou com ele a Marlene. Né? Até então, mesmo virando oposição, eu nunca tive nada contra o Jairo. Até hoje, às vezes, as pessoas falam, que tu é inimigo. Eu não sou inimigo do Jairo. Ele pode ser meu inimigo, mas eu não sou dele. Por quê? Porque o que agravou a situação foi a ameaça. A gente, claro, não deve sobrepor e muito menos ignorar uma ameaça. mesmo do que seja um cachorro do braço seco. É. A gente não pode, né, tá ali aleijadinho, mas a boca pode estar boa. O braço não pode correr tanto, mas pode ali transferir alguma raiva, a gente tem que ter cautela em relação a isso. Então, isso que agravou a minha situação com o Jairo. Em relação a essa questão, o que que acontece? O esquema de compra de voto da eleição em si começou na transferência de votos. O que que aconteceu? Nós tínhamos combustível em Boa Vista para levar o pessoal para Mucajaí. Na representação da Prefeitura Municipal de Iracema, que ficava ou fica, não sei ainda, num posto em frente à Assembleia de Deus ali na Benjamin Constant, lá era o QG... Era o posto Arnóbio. Isso. Lá que ficava os locais. Então, lá tinha carros à disposição, motoristas, que era para fazer as transferências de votos do pessoal de Boa Vista para Iracema. Ah, porque Iracema aumentou 2 mil eleitores. Muitas transferências de votos. E isso começou, acho que em março. Combustível à vontade, carro à vontade. Se fosse de outros municípios, poder... Aí o que que o Jairo fez com os candidatos a vereadores e vereadores? Deu um carro e combustível. A minha, na época, acredito que era R$ 1.000 por mês, e depois foi para 2 e depois para R$ 3.000 por mês de combustível que o Jairo dava para gente, num posto que é dele em Iracema, não sei se vendeu, né, que está em nome do ex-secretário Robson e o Kio Nakayama, porque ah, como é que o ex-secretário consegue comprar um posto? Como é que o Robson trabalhar na prefeitura hoje e amanhã comprou um posto? O salário de secretário não é alto. É, dinheiro do Japão não veio para ele ou da China. A herança ele não recebeu da dona Chica ou do finado pai. Então, algo de errado não está certo. E todo mundo em Iracema fala por uma boca só que o posto, alto posto de Iracema é do Jairo. E há quem diga que uma empresa de recuperação de vicinais fez o pagamento do posto, mandando de 300 mil, 400 mil, 500 mil, até que se pagasse o posto. Quem sabe não foi a mesma empresa que me fez o Pix de 110 mil. Né? Ou seja, então, na transferência de qual voz, o nome da empresa que te fez o Pix? A Ferrari. A empresa Ferrari? Ferrari. Empresa Ferrari. É, eu, o programa Fatos Não Esqueci está fazendo essa investigação. E aqui vai ser até bom que vai dar uma questão de um recorte justamente com relação a isso. Porque na nossa investigação estamos chegando à conclusão de que realmente a empresa Ferrari, ela foi a empresa que fez depósito de 250, de 300 mil, segundo a informação que vai sair oficialmente no documentário do programa Fatos Não Esquecidos. E a pessoa que está dizendo isso tem legitimidade. Só que eu não vou dizer agora, para você que está assistindo o nosso programa, quando nós for lançar o, quando nós formos lançarmos o documentário sobre o abuso do poder político e econômico no município de Iracema, nós vamos justamente colocar que era transferido 250, 300 mil reais para um senhor chamado Roque, que era o proprietário lá da empresa, e nós vamos colocar justamente tudo isso. Mas vai ser chocante, eu espero que vocês vão ver. Mas eu quero fazer aqui esse questionamento com relação... Aí nós vamos dividir aqui por tema para a gente não se estender muito. É para a gente fixar no assunto. O assunto é sistema de corrupção. Minha pergunta ao senhor. O prefeito Jairo, é verdade que o senhor fez uma denúncia no Ministério Público, denunciando o prefeito Jairo de que ele usou de caixa 2 de empresas que prestavam serviço à Prefeitura Municipal e que essas empresas faziam PIX para os candidatos, são 31 candidatos, se não me falha a memória, ou 30 a 31 candidatos que apoiavam a Marlene e que essas empresas faziam repasses de dinheiro extraoficial para esses candidatos, comprar voto para si e para a prefeita Marlene. Isso procede. Como é que foi feita essa denúncia? E aí vem minha pergunta. Qual a prova, materialidade que o senhor tem entre o que o senhor diz e o que o senhor pôde provar no Ministério Público? Bom, Fará, isso é totalmente verdade. Não só empresas ligadas de outros municípios que prestavam serviços em Iracema, como empresas de próprio dentro de Iracema faziam essas transferências, né? Porque, assim, tem empresas grandes, né, que pegavam obras grandes, e tem empresas pequenas, de dentro mesmo de Iracema, que pegam alguma obra aqui, reforma aqui. Aí que pessoas, dá 10 mil, 6 mil. Ou seja, do posto alto de Iracema. Ou seja, então, várias empresas, eu acredito que o Ministério Público e a Polícia Federal já tenha esse cruzamento com os relatórios do COAF, que todos, porque eles pensam que só eu me lasquei, vamos dizer assim, nessa questão da Polícia Federal quebra de sigilo. Mas o relatório do COAF, ele vai pegar tudo isso. O Romulati já esteve aqui, e ele mesmo, ele afirmou que recebeu esse dinheiro, afirmando a minha denúncia em si. Quando eu fui no Ministério Público, eu levei o comprovante, né, de transferência PIX de R$110 mil, alencar essa empresa. Foi só um depósito de R$110 mil. Mas também eu recebi empresas de recebi dinheiro do Alto Posto de Iracema, tanto em PIX como também em espécie, que era um local que a gente iria pegar dinheiro, né, pelo menos eu fui um dos candidatos que iria pegar dinheiro no Alto Posto de Iracema. Teve outras empresas de gente que mora dentro de Iracema, que eu ainda não vou revelar agora, né? Porque o relatório e essa investigação da Polícia Federal vai saber muito bem, que fizeram transferência para mim, né? Eu soube também que não só o Alto Posto fez transferência para mim, mas conversando com outros candidatos também, eles me falaram que receberam PIX do Alto Posto de Iracema. Né? Há um candidato que disse... O Alto Posto de Iracema é um posto bondoso. Bondoso. Então, se você tiver sem dinheiro, apoia o prefeito Jairo, que ganha PIX. Vamos lá. Só não tem combustível direto, mas dinheiro na campanha tinha. Então, o que acontece, Fará? Isso acontecia muito, né? Tipo assim, os candidatos, o Jairo fez reunião com todos os 30 candidatos. E deixa eu te contar. Tipo assim, se você é candidato e era funcionário público contratado ou comissionado, que tem que ser exonerado, né? Porque não tem que se descompatibilizar. Se você era secretário, recebia o salário de 4 mil à época, e você fosse candidato do Jairo, ele continuava pagando por fora para você. Os 4 mil. Os 4 mil. O que que acontece? Muitas das vezes nunca era em espécie, mas era transferência via PIX. Ou seja, possivelmente o Alto Posto de Iracema, né? A antiga conta do finado filho da Sandra Regina, né? Do filho dela que morreu, que era detentora da papelaria, que era da Marlene. Sandra Regina era ex-vereadora. Ela assumiu suplente, como suplente, né? Como e suplente. Aí assumiu, virou vereadora. Assumiu, virou vereadora. É. Ou seja, tinha uma empresa no nome do filho dela, né? A Sandra Regina é muito minha amiga, independente de questões políticas. É tão tal que eu vou direto para casa dela. É uma pessoa do bem, adoro ela. Do bem, do bem, uma energia muito boa. Então, eu vou para casa dela, fico lá conversando com ela. A gente nunca fica falando de política, porque a gente tem tanta coisa para viver. Claro. E a política é um detalhe em nossas vidas. E lá, como eu era, andávamos eu, Marlene e Sandra Regina, a época que a gente era do mesmo grupo. Ou seja, eu sabia dos rolos da Marlene, dos rolos que eu falo assim, licitatórios, sim, das coisas que o Jairo, das falcatruas que o Jairo direcionava na secretaria dela. Das minhas, da Sandra Regina, né? Então, igual, tipo assim, ó, eu tenho muita pena da Sandra Regina pelo que o Jairo fez com ela. Por quê? Porque uma pessoa que sai da sua casa por 2 anos para cuidar de um hotel, que o Jairo comprou o Hotel Iracema, né, o Hotel da Marinette, que há quem diga que não foi comprado, mas todo mundo sabe que foi comprado, que eu vivi naquele hotel com a Sandra Regina conversando, com a Marlene conversando, né, com o próprio Jairo, a gente ia para lá tomar uma cervejinha na casa do Jairo. Ou seja, quer dizer que tudo isso era um fictício, era... Aí agora não é mais. Aí antes era dono, Aí, para se livrar agora, muitas das vezes volta os danos anteriores para tentar disfarçar na investigação que a Polícia Federal, com certeza, deve estar aí com um robusto arquivo contra o Jairo Ribeiro. Então, a Sandra Regina passou mais de 2 anos naquele hotel cuidando. Deixou a casa dela de mão. Sabe o que, a Sandra Regina saiu daquele hotel? Chutada. O ex-prefeito Jairo Ribeiro mandou a capacho dele, a Marlene, tirar a coitada de lá, pedindo para sair do hotel. Que ele não foi homem para mandar ela sair de lá. Aí, por segundo, a ex-dona, para tentar tirar a coitadinha de lá, mandou lá dizendo que o Jairo não tinha pago o hotel e que ela queria o hotel de volta. E todos nós sabendo que o hotel não era mais dela, era do Jairo. Ou seja, o Jairo não foi homem suficiente para agradecer o tempo perdido dela no cuidando das coisas dele. Saiu com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Aí teve toda a questão da eleição, da morte do filho dela, entendeu? Com relação ao filho dela, disse que tem um cartão, uma conta lá. É, como é que é essa história da empresa de Xerox? O que é que tu sabe com relação a isso? Como eu era, ainda sou muito próximo, né, da ex-vereadora Sandra Regina, que agora é secretária da Secretaria da Mulher, o que acontecia? O filho dela, ele tinha uma empresa de roupas, né? Uma lojinha de roupa, ele até que vendia bem à época, que ele estava bem de saúde e tal. Aí o que acontece? A Marlene, quando foi ser secretária, ela não poderia ter uma empresa no nome dela para fornecer serviços para a prefeitura, porque não batia a conta, né? Então, o que acontece? A Marlene, muito próxima da Sandra Regina, falou com a Sandra Regina e o filho dela ampliou a empresa dele, de MEI para microempresa. Só que a procuração da empresa e os cartões e emissor de notas, todos eram com a Marlene. A Sandra Regina só sabia o nome da empresa. E o menino também. A Marlene que cuidava de tudo isso. Que ela tinha procuração, ela secretária, né, de assistência social, tinha procuração da empresa do outro e resolvia tudo isso. É tão tal que nas licitações, que as licitações lá eram por carta, né, que nós fazíamos praticamente os nossos processos. Né? Nós pagávamos muitas das vezes pessoas para fazer nossas documentações das 3 empresas, cotações, e ganhava a turma queria. Então, tudo isso acontece dentro da Prefeitura de Iracema. Né? Lá, o Jairo muitas das vezes vai para dentro da CPL para fazer essas coisas acontecerem. Eu, enquanto chefe de gabinete, já vi o Jairo numa noite fazer 5 processos. 5 processos para torrar dinheiro, ele é bom demais, amigo. Igual quando ele entrou em 2017 na Prefeitura, que saiu pintando poste virado no vento para roubar o dinheiro que o coitado Francisco não conseguiu gastar. Então, o que acontece? A Marlene, ela tinha essa procuração. E ela que cuidava das contas do finado filho da Sandra Regina, do Taíus, da empresa do Taíus. E depois que a Marlene deixou, que ela foi para ser candidata, que não poderia mais cuidar da empresa, né? O Taíus ainda era vivo, quem ficou com essa procuração foi a filha da Marlene, a Virna Saraiva Araújo, que... Há quem diga que ela criou um cartão de crédito no nome dela. Parece que a fatura vem lá em cima, Virna Saraiva Araújo. E que até então a última fatura ultrapassava mais de 10 mil reais. E não faz muito tempo que essa fatura está esse valor de mais de 10 mil reais, não. Ou seja, as mais línguas também de Iracema fala, como o Romulati citou na entrevista dele, que há um empréstimo milionário sobre essa empresa. Por que cogitam que há esse empréstimo milionário? Porque um parente do ex-gestor tinha lá, a autonomia dentro da agência de Caracaraí. Que, segundo informações, essa pessoa de lá de Caracaraí, que é irmã do ex-prefeito Jairo Ribeiro, fez pix para alguns candidatos dentro de Iracema também. De 10, de 20. Né? Eu conversando com alguns deles... E eles me falaram que essa pessoa de dentro da agência de Caracaraí fez pix a mando do Jairo para candidatos para cumprir acordo. E essa pessoa de dentro da agência parece que favoreceu essa, vamos dizer, emissão desse empréstimo de milionário. Há quem diga que isso é real, mas documentado, a gente só sabe se, ou não sei, ou uma coisa da justiça obrigar a entregar algum relatório financeiro dessa empresa. Porque nem mesmo a Sandra Regina, que aqui e ali eu comento com ela, pergunto dela, ela disse que não sabe desse empréstimo, mas em Iracema, os quatro cantos fala que foi feito esse empréstimo milionário. Ou seja, se não foi de 1 milhão, mas foi de 100, alguma coisa fizeram o empréstimo, porque não iam falar que fizeram o empréstimo do nada. É. Lá no município de Iracema, assim, parece filme de comédia. O prefeito é dono do posto de gasolina, é dono do hotel, farmácia. É dono da academia, é dono da farmácia, é dono da empresa de xerox, é dono de duas casas, aluga uma para a prefeita e depois diz que a casa não é. Aí vem justamente, eu fiz uma matéria, eu digo isso porque o senhor é filho de Iracema, tem uma história em Iracema, então conhece. Aquela casa, em frente à praça, lá do município de Iracema, aquela casa é do prefeito Jairo? Porque eles colocaram no documento, no nome de uma ex-assessora do ex-deputado Xingu, que agora está no, eu acho que está no Tribunal de Contas, ou está no MP de Contas, e ela... A Marlene, me lembro na época que o Jairo disse, não, eu estou mandando a Marlene morar ali na minha casa, eu estou vindo morar aqui nessa outra. Mas no documento não está. Minha pergunta ao senhor é o seguinte, aquela casa historicamente era da família do Jairo, é do Jairo, e como o senhor vê uma casa do prefeito Jairo, a Marlene tem casa em Iracema. Qual é o princípio moral de uma prefeita que tem uma casa, vai para a casa do ex-prefeito para alugar para o povo pagar? Qual é a tua avaliação com relação a isso? A casa era do Jairo e qual a tua avaliação moral do que está sendo feito com o aluguel dessa casa? Deixa eu te perguntar, tu sabe quem é que está o nome na casa hoje? O nome da mulher? Eu me esqueci o nome dela. Tal de Adélia. Adélia. Essa Adélia, já vi ela em algum lugar. Se eu não me engano, essa mulher, se ela não for uma branca, meia loura, ela me entregou requisições de combustível no Alto Posto Trevo para os nossos candidatos, não, para os nossos eleitores de Boa Vista. Eu lembro que eu fui pegar a requisição com ela, aqui em Boa Vista, para entregar para os eleitores, a mando do Jairo. E, se eu não me engano, é o nome, se não for essa... Mas deve ser ela. Mas a casa, historicamente, é de Jair André Ribeiro Souza. Por quê? Porque eu, nos meus arquivos, eu tenho um comprovante de residência do Jairo, anteriores de 2017, na gestão de chefe de gabinete, eu tenho um comprovante do Jairo, e o endereço é naquela casa. Aí eu preciso que você me ceda. Sim, isso, né? Eu quero colocar no documentário. Eu tenho comprovante de residência e autenticado em cartório, se eu não me engano. Original, autenticado em cartório do Jairo, porque eu fazia os kits de prefeito e a gente precisava do comprovante de residência, assim como diploma, RG, né, CPF, para entregar nos órgãos de fiscalização, que hoje parece que não estão fiscalizando tanto como antes, mas eu tenho, e lá diz que o endereço, Rua Marechal Rondon, se eu não me engano, acho que ou é 89 ou é 69 o número da casa, e é o endereço daquela casa, e eu vou ceder para você. Ou seja, por que a Marlene foi morar lá? Porque a época era mais ampla, era para fazer reuniões. Até então, eu mexia com tendas, na gestão do prefeito Jair Ribeiro, que é ali que ele conseguia tirar um pouquinho, eu fornecia um serviço e ele conseguia, né? Ele fazia algumas notas fantasmas, um dinheirinho a mais. Aumentava o valor. Aumentava o valorzinho e depois eu tinha que sacar esse dinheiro, não abrir piscar de olho, para entregar no gabinete, para entregar para ele, em espécie. entendeu? E isso não acontecia só comigo. Todas as obras que os vereadores ou alguém pegava, ele costumava dizer que era um negócio do Jota. Pois é, disse que tinha um negócio do Jota, que ele disse que o Jota estava precisando. O leite estava caro. Menino, esse Jota era faminto. E eu sei que do nada se dera 10, aí 15, 20. E o menino pagou nota, queria o do Jota, que o Jota estava chorando já que estava sem leite. Então o que acontece? Todas as licitações de pessoas que ganham dentro de Iracema têm uma porcentagem do Jota. Mas não era o JJ dele, era o Jota Jairo. Era. Entendeu? Então o Jairo sabe muito bem disso, né? E quando eu não entregava o dinheiro em espécie, eu fazia Pix, né, para outras pessoas que não moravam dentro de Roraima. Eu já fiz Pix para pessoas que moram em São Paulo, eu já fiz Pix para pessoas que trabalham em Brasília, não sei se era em alguma representação, se era em algum ministério, essa pessoa me ligava muito, e já fiz Pix para as pessoas de dentro de Iracema e dentro de Boa Vista, a mando do Jairo, com o dinheiro que se pagavam ali de notas, muitas das vezes de serviços não prestados. Naquela casa da Marlene, era mais ampla, as reuniões iam ser todas lá, e ficava mais cômodo. Dava um status, né, dela como vencedora. Logo um carrão para ela, para ela andar, que já, ou seja, um ar de superioridade de prefeitona, que ela não é prefeita, né, ela não tem essa característica, porque tu pode conversar com a ex-prefeita Neiga, com a Diane, com a Luísa Maura, com a Núbia. Elas têm pegada. Elas têm pegada, ou seja, uma malhonete, ela é comandada. Ela não tem um controlezinho para estar fazendo o que quer. Ou seja, elas têm autonomia e pulso no que fala, porque elas foram eleitas para aquilo. A Marlene foi eleita para ser capacho do Jairo. E todo mundo em Iracema sabe disso. Que a Marlene só faz o que Jairo quer. Sabendo que a Marlene só faz o que Jairo quer, eu afirmo que a casa sim foi alugada porque a Marlene só faz o que Jairo quer. Ou seja, o Jairo gastou milhões em uma campanha quase morta, né? Porque para comparar milhões gastos e ter essa logística toda de corrupção, de transferência de votos, de benefícios, carro, gasolina. Né? Teve gente que veio de Manaus para votar em Iracema, ganhou R$5.000, um casal, com passagem de ida e volta. Ou seja, foi uma eleição milionária. E a diferença de menos de 300 votos, ou seja, é igual quando eu falei... É ruim de voto demais. É ruim de voto a mulher. A mulher é ruim de voto. Porque, olha só, transferiram mais de 1.500 votos para Iracema, ou 2.000 votos. E a diferença foi isso, 300 votos. Aí eu pergunto, todo mundo que muitas das vezes que veio de Boa Vista para votar na Marlene não votaram. Por quê? Porque perceberam que ela era um capaz, ou seria um capaz do Jairo. Porque mais de 2.000 votos, 300. Aí quer dizer que o Edinho teve essa logística toda de carro, de motorista, na representação, de combustível à vontade, para 30 candidatos, dinheiro. Teve candidato a vereador que levou carradas e carradas de van. Teve candidato a vereador eleito que teve uma certa senhora, acho que você até conhece, mas eu não vou falar o nome, que transferiu um bairro quase inteiro de Boa Vista, prometendo terras dentro de Campos Novos. Essa situação está ajuizada no Ministério Público, na Polícia Federal, sendo investigado. Lá no TRE chegava vans e vans a mando dessa mulher, que mexe com a associação de terras, né, de assentamento aí, e que ela prometeu terreno lá em Campos Novos, a mando desse vereador, e quem transferisse o voto ganharia um terreno. E dizem que a prefeitura realmente parece que comprou esse terreno e loteou o terreno e entregou para essas pessoas. Mas, salvo me engano, parece que uma das pessoas que foram beneficiadas fez essa denúncia no Ministério Público. Entregou todo o jogo de terreno aí, a mando né, do prefeito Jairo, do vereador, e a princípio a Marlene estava no bolo porque era a candidata que era para ser eleita. Né? Então, toda a questão logística... Foi beneficiada. Ela foi beneficiada, porque toda a logística e conversa a Marlene só ouvia. A Marlene não dava um pitio de nada. É porque essa é uma denúncia nova, né? É a questão do diferencial, até mesmo que Campos Novo houve um acréscimo muito grande, né? Era de 800 votos para 1.800. Então, aumentou 1.000 votos lá em Campos Novo. E agora o senhor traz uma coisa nova, que é essa denúncia de que a transferência de voto do município de Boa Vista para Campos Novo era feito através de um projeto de um loteamento que, em troca, dava a prefeitura compraria um terreno e as pessoas que viessem de Boa Vista transferissem, ganhavam o terreno como a boca de urna da campanha. E esse vereador ganhou lá em Campos Novos, foi o mais votado? Foi o mais votado. É, então, e também sobre com tantas terras dessa é para ser, né? Entendeu? Então, isso aconteceu. E eu digo mais, Fará, tipo assim... É o vereador Sandro? É, segundo fontes, é o vereador Gabriel. É o Gabriel, né? Então, me desculpa, Sandro, em ter citado seu nome aqui, mas é o vereador Gabriel. Segundo informações, essas pessoas que falaram sobre esses terrenos, né, aparentemente há uma gravação, né, que eu vi que falava sobre essas questões de transferência de terra a mediante o voto. Né? Se transferisse o voto, ganharia as terras. E parece que isso se concretizou. É uma denúncia realmente grave que eu acho que o Ministério Público precisa acompanhar com relação a isso. Agora, a minha outra pergunta é que eu faço é o seguinte: como funcionou o sistema da entrega nas conversas com os candidatos a vereadores? Porque o senhor era candidato, então conversavam. Como era que era feito a questão dos critérios do PIX? Tinha vereador que ganhava mais, vereador que ganhava menos? Como era essa conversa entre os grupos de vereadores e de candidato com relação a esse benefício para receber o dinheiro, para comprar voto para o vereador e para a candidata Marlene? Como era que era esse sistema? Como era que funcionava? Bom, Fará, o Jairo ele sempre teve esses critérios. Né? Quem era vereador de mandato teria, vamos dizer, a regalia maior. Então, como eu era vereador de mandato, eu teria uma regalia maior. Ou seja, os valores sempre seriam altos, mas eram, tipo, eu, 250 mil, a gente acertou. Exemplo não, que foi isso que foi entregado. 250 mil. Então, a gente fez um acordo para isso. Né? Ou seja, nas cotas de combustível, a minha, como era vereador de mandato, era maior. Os programas de leite e de gás também foram usados para a eleição. Porque, assim, lá na central da JM, a Marlene entregava, né? Fora do programa regulamentado pela Câmara e pela lei, leites e gás a mais para os candidatos. Então, eu recebia 10 gás, tu escolhia, né, o tanto da tua cota. 10 gás, 20 leites. 20, tipo assim, 10 pessoas querem gás. Então, eu tinha, se não me engano, era 20-20. Era 20 gás e 20 leites, com 4 latas de leite, entendeu? Então, tipo assim, toda a logística era feita para isso. Ou seja, além do benefício do dinheiro, da logística financeira do dinheiro... Tinha a ajuda da gasolina. Da ajuda da gasolina, de carro, tinha leite, tinha gás... Tinha a promessa das casas, que até hoje só foi construído uma, porque antes da eleição se falava, né, que a gente era oposição, que as casas não seriam construídas porque eu, Edinho, Chico Mendes, Pezão, a gente não fez com que o projeto passasse na Câmara, a gente ficou segurando. E, ou seja, uma das estratégias do Jairo dizer na eleição é que as casas não seriam construídas com o Edinho sendo prefeito, que o Edinho atrapalhou, que nós atrapalhamos. Né? essa questão da construção da casa, que o dinheiro já estava em conta. Se o dinheiro estava em conta, sumiu na eleição. Né? Então, se tinha dinheiro para construir 100 primeiras casas, que eram o quê? 10 milhões de reais, porque uma casinha daquela em torno de 100 mil reais. Uma casa que molha mais dentro do que fora. Uma casa que tem um quarto, um banheiro, sala, cozinha, mista, né? Ou seja, 110 mil reais, 100 mil reais. E o dinheiro estava na conta. O que que acontece? Ele dizia que o dinheiro estava na conta e agora sumiu tudo. O dinheiro sumiu, não está na conta. Eu quero fazer um pedido, você que está aí nos assistindo no YouTube, no Instagram, se você quiser fazer uma pergunta para ficar registrado aqui no nosso programa, você manda a tua mensagem, 99116-1059, qualquer pergunta relacionada ao esquema de corrupção, do abuso do poder político e econômico na eleição de 2024 no município de Iracema, ao vereador Valdemir Aguiar, ele está aqui, você liga, chegou a mensagem? Aí você manda mensagem para cá, que a gente está abrindo agora o espaço para poder receber mensagem. Hoje, lá no município de Iracema, há uma acusação entre os moradores do município de que o prefeito Jairo continua sendo prefeito de fato, ele não é de direito. É ele que despacha com o secretário, é ele que despacha com os vereadores, é ele que encaminha os projetos. O que é que o senhor tem a dizer com relação a isso? Fará, eu não tenho dúvida que isso esteja acontecendo, porque o Jairo, ele sempre foi muito controlador. É tão tal que na eleição, como eu já venho falando, tudo se concentrava nele, no Jairo. Ou seja, na prefeitura, tudo se concentrava no Jairo. Ou seja, a Marlene sendo um capacho do Jairo, com certeza todos os processos. Esse aluguel dessa casa por 8 mil reais ou mais, parece, com certeza é ideia do Jairo, porque ele está tentando tirar o dele, que ele investiu numa situação muito arriscada, né? Gastou milhões, né, em torno de uma pessoa, agora com certeza ele quer tirar esse dinheiro de volta, aluguel de casa. Há indícios que o Jairo, ele... Há indícios, não. O próprio Rômulo Ruiz me falou que o Jairo alugou a casa dele em Iracema, a casa do Rômulo Ruiz, né, que fica ali na esquina dos primos, durante 2 anos. Ele me falou isso, que o Jairo tinha alugado essa casa para isso. E as mais línguas dentro de Iracema disseram que ele ia fazer uma subprefeitura dentro dessa casa. O Rômulo Ruiz cedeu a casa ou alugou por 2 anos. O que o proprietário locatório vai fazer é a decisão dele, né? E, segundo fontes, o Jairo ia fazer uma subprefeitura naquela casa. A princípio ela estava em reforma, eu não sei como é que está o andamento, porque eu não passei lá na frente esses dias, que era para o Jairo não despachar com os secretários mais dentro da prefeitura, porque estava uma coisa feia. Sim. Já, né? Quem mandava era o homem. Se isso acontecer, quem é que vai visitar a Marlene na prefeitura se isso acontecer? Vai virar um cemitério. Porque se todos os despachos são feitos pelo Jairo, possivelmente, numa subprefeitura, para que diabo da prefeita? Vai servir para quê a mulher? Porque ela estava pelo menos viajando. Eu só acho que o Jairo, para até mesmo para justificar, era ele ser o chefe de gabinete. Pronto, ele ficava lá, sentado lá, E despachando. Ele tem legitimidade, chefe de gabinete, está lá no gabinete com a prefeita e despachar. Agora, o imoral, o indecente, é justamente o ex-prefeito estar dentro da prefeitura despachando, segundo os moradores do município de Iracema, com vereador, com secretários, apontando. Isso estiver acontecendo mesmo, é imoral. É imoral, isso não pode perdurar. E a sociedade de Iracema, de um povo corajoso, de um povo que demonstrou já não ter medo, porque o que teve foi a política do medo. E o nosso programa teve lá no município de Iracema, e eu vi um pastor levantar a voz e dizer, ó, o prefeito Jairo perseguiu eu, a minha mãe, os meus familiares, porque eu votei no Edinho. Então, ele estava falando em nome da família, dizendo, Jairo, nós não temos mais medo de você. Eu vi um outro jovem, Elias, se não me falha a memória, Elias, que tem uma produtora lá, o cara é um profissional de mão cheia, ele fazendo o depoimento, dizendo, olha, minha família foi perseguida, saiu dos programas sociais, e falando. O município de Iracema, eu estou encantado com o povo. Eu vi o depoimento do Arthur. O Arthur falou como um estadista. O Arthur, ele sofreu assédio moral pelo prefeito Jairo Ribeiro, que estava justamente no camarote da prefeitura, e ele não é prefeito. Ele pode estar lá? Pode, ele é cidadão. Agora, ele tem direito de tirar um outro cidadão, porque é sobrinho do prefeito, do adversário da Marlene, do Edinho? Nenhum direito. E assim, se eu fosse policial, num ato desse eu prendia o Jairo Ribeiro. Porque se tiver algum policial que atendesse ele numa questão daquela, dali... É, ato ilegal não gera direito. Então, o povo do município de Iracema, na minha opinião, é um povo extraordinário. O Jairo não consegue mais dar medo no povo de Iracema. O que tem é assim, quem tem negócio com ele, aí fica calado, não concorda com ele, tem ódio dele, mas tá porque está ganhando. Mas o povo perdeu o medo. O povo de Iracema é extraordinário, é corajoso, foi para a rua, se manifestou. Eu estive lá, nunca fui tão recebido, tão bem pelo um povo de uma cidade em Roraima, como fui ali no município de Iracema. Eu quero parabenizar o povo da cidade de Iracema, pela coragem, pelo civismo e... É justamente essa coragem desse povo que vai fazer com que a justiça se torne constrangida e deverá dar uma resposta rápida por tudo o que aconteceu na eleição. Por tudo o que aconteceu. E aqui a denúncia do vereador Valdemir é grave. Nós, eu entrevistei aqui o deputado estadual Chico Mozart, e eu falei sobre a questão da transferência. Só que agora a gente tem uma denúncia muito séria, Ministério Público, de que a representação do município de Iracema foi montada uma estrutura para transferir os votos do município de Boa Vista para o município de Iracema para votar na Marlene. Denúncia grave. Um loteamento foi feito em Campos Novos para haver transferência do município de Boa Vista para Campos Novos, que a prefeitura compraria esse terreno e essas pessoas votariam na Marlene. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E não pode perdurar quem ganha a eleição de maneira como ganhou a Marlene, se esses fatos forem comprovados. Um candidato, só em um PIX, recebe R$110 mil. Se você pega 31 candidatos recebendo R$110 mil, vai dar 3 milhões e poucos, só do gasto para candidato. Então, é indício seríssimo do abuso do poder político e abuso do poder econômico, e é essas denúncias que tá na mão do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós não podemos ficar à mercê de um processo judicial que não decida. Então, é importante que o Poder Judiciário dê uma resposta urgente ao povo extraordinário do município de Iracema. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. O senhor teve dos dois lados. Teve do lado do Edinho, teve do lado da Marlene. Na tua convicção pessoal, que você anda, quem era o candidato que foi abraçado pelo povo do município de Iracema? Quem é o legítimo prefeito que o povo queria mesmo no município de Iracema, na sua visão? Bom, Fará, né, as pesquisas que fizeram com que em novembro, mas já mostravam quem que era o candidato que Iracema queria de direito, se não fosse essas falcatruas de transferências de voto. É tão tal que, dentro de Iracema, o candidato que Iracema, o prefeito legítimo que Iracema escolheu, foi o Edinho. Por quê? Porque é um candidato do povo, é uma pessoa alegre, extrovertida, onde chega fala muito bem com as pessoas, né? O irmão dele, o Zé, também é muito receptivo, ele tem um outro irmão que é enfermeiro. Né? A Marlene não, a Marlene ela sempre foi muito... Eu trabalhei com a Marlene desde 2010. Eu conheço a Marlene desde a época da Multicom. Em 2010, a Marlene trabalhava numa papelaria. Então, a Marlene ela sempre gostou muito de ser submissa. Né? Ela era muito submissa, ela tinha muito medo do irmão dela, o Valbeci, que é bombeiro, tem um grande respeito por ele, que a Xerox era do Valbeci e da mulher dele, né, a Etiane, a época que eu trabalhei lá. Então, ela era muito submissa às ordens. E até depois disso, né, que ela foi professora também no interior, antes disso. E então, quando ela foi escolhida para ser secretária, né, a gente via muito essa submissão dela com o Jairo. Então, a Marlene, ela foi a candidata do Jairo por ela não questionar as vontades do Jairo. Por quê? Porque ela tinha muito medo dele. Eu acredito que até hoje ela tem muito medo dele, por isso que ela aceita essas coisas absurdas, né, que o Jairo vem fazendo dentro de Iracema, que até hoje tem pagamento atrasado de funcionários, os programas sociais nunca voltaram. Né? Então, a Marlene, ela não consegue dar um passo sem que antes o Jairo veja onde ela está pisando. Por quê? Porque o Jairo ele tem que ter a convicção de quê? Que ela não faça um bom trabalho, que o Jairo nunca vai deixar a Marlene fazer um bom trabalho, isso é fato e verídico. Ninguém pode brilhar mais que o Jairo. Todas as ideias têm que vir do Jairo. O Edinho, que foi o candidato, que eu já falei, escolhido pelo povo, não foi o candidato do Jairo por isso. Porque o povo escolheu o Edinho. E o Jairo não queria o que o povo queria. O Jairo queria o que ele queria. Ou seja, se o Edinho foi escolhido pelo povo, o Edinho já tinha um povo. E o Jairo estava sem ninguém. Ou seja, o Jairo ele não poderia escolher o Edinho porque o povo já tinha escolhido o Edinho. Então, a forma de fazer... distorcer tudo isso, seria transferência de voto. Ou seja, quem é de Iracema vai escolher o Edinho. O Jairo tinha consciência disso. Então, se começou com certeza na mente do Jairo essa grande arquitetura de transferência de voto. Transferiu o voto de Roraima quase inteira. Tenho certeza, se for ver, o TRE puder fazer uma análise minuciosa disso, tem voto de Roraima inteira para Iracema. Iracema tinha 5 mil, 4 mil e poucos eleitores, agora tem 8 mil, quase. Na última eleição, que o Jairo foi reeleito, era 5. Agora tem 8, quase 8 mil. Ou seja, são mais de 2 mil e poucos votos. Então, será se nasce... Ou nasce menino não vota. Será se 2 mil e poucas pessoas fizeram 16 anos, esses 4 anos? Não. Tudo aconteceu mediante essa facção de candidatos de vereadores montada pelo Jairo, que foi uma quadrilha. Essa foi um plano orquestrado, literalmente, para ganhar a eleição, porque o Jairo não iria admitir que perdesse a eleição com a máquina na mão e o tanto de dinheiro que foi gasto. Os benefícios para os vereadores e candidatos começaram em março. Em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foram 7 meses de combustível e carro, picapes. Ou seja, quanto por mês não seria uma picape por mês para candidatos a vereadores com combustíveis e picapes? E leite, e gás, e dinheiro mensal que tinha, que se tu era candidato e era secretário, tu continuava recebendo teu salário. Tinha que ter o mensalinho. O mensalinho, entendeu? Se tu era servidor contratado da prefeitura, ganhava um salário mínimo, continuava recebendo o salário mínimo. Ou seja, foi uma estrutura gigantesca e milionária montada para ganhar a prefeitura de Iracema contra um pobre coitado. Com um grupo minúsculo que quase fez... que fez o Jairo perder. Porque a Iracema, o povo de Iracema escolheu o Edinho como seu candidato nato. Mas, com tantas transferências de voto, se ganhou a eleição. Não porque quem morava dentro de Iracema. Quem morou fora que não conhecia a realidade. Isso que ganhou a eleição dentro de Iracema. Quem ganhou e decidiu a eleição dentro de Iracema foi o povo de fora. E é uma parcela dele. Porque com tanta transferência, mesmo ainda olhando, porque há muitos embates nas eleições, o povo viu, mesmo de fora, que a Marlene seria uma péssima prefeita. É o que o senador Irã... Terminou o tempo, né? Que o senador Irã tinha dito que ela seria a marionete. O programa Fatos Não Esquecido quer mais uma vez agradecer a sua presença aqui na nossa página do YouTube, do Instagram, e a sua participação aqui no nosso programa. Hoje eu conversei aqui com o meu amigo, o vereador Valdemir Aguiar, o ex-vereador do município, que de uma maneira cívica, corajosa, vem aqui e apontou justamente as irregularidades e as corrupções cometidas pelo ex-prefeito Jairo Ribeiro, pela atual prefeita Marlene, num esquema de uma relação incestuosa entre não saberem diferenciar o que é a coisa pública e o que é o patrimônio privado. É por isso que lá em Mucajaí, ninguém sabe quem é o dono do posto, o dono do hotel, o dono da papelaria, porque está em nomes diferentes, mas um só manda. E os supostos empresários são tudo subservientes ao ex-prefeito Jairo Ribeiro. Essa é a leitura que a gente está tendo aqui no município de Iracema. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Valdemir pela tua participação, quero agradecer a você por dar a nós aqui essa grande audiência aqui no nosso programa e dizer que amanhã, às 16 horas, a gente vai estar aqui e vamos estar fazendo o sorteio da camisa do Flamengo amanhã, às 16 horas, aqui no nosso programa Fatos Não Esquecidos. É a camisa do Flamengo Kids, com a assinatura do maior jogador do Flamengo, do Zico. Então, nós vamos estar sorteando aqui essa camisa. E amanhã, a partir das 16 horas, eu volto, e amanhã nós vamos fazer uma enquete e vamos debater justamente esses temas políticos do estado de Roraima. Eu espero você amanhã às 16 horas aqui no nosso programa, e você sabe por quê. Eu sou Fará Mesquita e isso é fato, não é fake. Você ouviu? Fatos Não Esquecidos. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Programa Fatos Não Esquecidos. Um país onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior montidão de fatos não esquecidos. Ao vivo no Instagram, no YouTube e também pela Rádio Parente. Parente FM. Todos Todos os dias à meia-noite 30, madrugada de adoração, aqui na Parente FM. Ouça e compartilhe. Do Senhor, o Congresso de Jovens Vem ao Teu Reino está chegando e será nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Ministério Internacional Tabernáculo da Família Mitifã, dirigido pelos apóstolos Daniel e Iris Mavito, com a presença confirmada do cantor Felipe Rodrigues, que deixou um recado pra gente. Felipe Rodrigues passando aqui para convidar vocês pro congresso mais top de Boa Vista, Roraima. Eu estarei aí adorando a Jesus juntamente com vocês no dia 26 de julho. Será um dia extraordinário de adoração e você não pode perder. Convida todo mundo que você conseguir, sua família, seus amigos, vem pra cá adorar Jesus juntamente com a gente. Vai ser demais. Espero vocês lá. Delícias da Val Confeitaria. Trabalhamos com bolos, salgados, brigadeiros, cupcakes, kit festas e tortas à pronta entrega. E também trabalhamos com açaí no copo. Fazemos entregas com taxa. Nossa loja fica localizada na Rua Pastor Nicanor Fabrício dos Santos, 1769, Senador Hélio Campos. Nosso telefone para contato é 98121-7593 e 99118-3757. Delícias da Val Confeitaria. Parente FM. Na Vimeser, o seu ano novo começa com muita economia. Seja para construir ou para dar aquela renovada especial, a Vimeser é sempre o melhor lugar. Com a maior variedade em materiais de construção, sempre com as melhores ofertas e promoções todos os dias para você. Na Vimeser tem qualidade, variedade e preços imbatíveis. Não perca tempo. Venha para a Vimeser e comece o ano realizando o sonho de construir ou reformar com qualidade e economia. Com 5 lojas para melhor lhe atender, tem uma aí pertinho de você. E aí, onde você quer investir o dinheiro público? Na educação. Na saúde. No cuidado com idosos e crianças. No respeito às minorias. A Assembleia Legislativa vai votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026. Acesse o site al.rr.leg.br e dê sua sugestão de 10 a 23 de junho. Orçamento participativo. Sua ideia vale. Sua participação constrói. Assembleia Legislativa. Faculdade Catedral, escolha a maior e mais renomada estrutura acadêmica do estado, com mais de 20 laboratórios e clínicas escola especializadas em cursos de saúde, graduação EAD, cursos presenciais com os melhores valores do mercado. As inscrições para o semestre 2025.1 já estão abertas. Para mais informações, 95-21-21-3460 ou visite nosso site www.catedral.edu.br. Família de Santa Cecília, canta Roraima, a sintonia que te aquece todos os dias, programação para toda a família, união em cada lar, a participação pelo nosso WhatsApp. Em 24 horas vem pra cá, a melhor sintonia pra você, no carro, no local de trabalho, em casa, em qualquer lugar, Parente FM. Vai te acompanhar. Vem com a gente, 105,9. A rádio comunitária que faz a diferença. CYD 559. Rádio Parente FM 105,9. As opiniões expressas durante este programa são de responsabilidade exclusiva de seus idealizadores, apresentadores, produtores, convidados e participantes. Começa agora. Fé e Acesa. A notícia como ela é, sem lado partidário. Mostrando a realidade dos fatos da nossa região. Brasil e o Mundo. O jornalismo. A prestação de serviço. Sua participação no ar. Programa Fé e Ação. Apresentação: Pastor Luiz Mário. Deus, muito boa noite, na paz do Senhor, 18 horas e 2 minutos. Chegando aqui na Parente FM, a Rádio Nossa Voz, para mais uma edição do programa Fé em Ação. É prazer reencontrar você através do rádio, você que me dá audiência. E boa noite, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Uma ótima, excelente noite para você que está ligado aqui na programação, nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Nossa Voz. .com.br e também sintonizado na 105,9, também no Rádio Neto da Parente, da Rádio Nossa Voz, nos acompanhando nesta noite. Quarta-feira, hoje é quarta-feira, 16 de julho, chegamos trazendo muitas notícias para você, hoje aqui no Fé em Ação. Programa Fé em Ação, que tem o melhor de informação para você, com a participação do povo, porque os nossos repórteres virtuais são o povo que estão na rua, fazendo reclamação, denunciando, reclamando aquilo que está errado, tá bom? E também fazendo elogio quando é para fazer elogio, não tem nenhum problema. Aqui nós não somos contra ninguém, nós somos a favor que as coisas andam conforme deve fazer. Quando é para reclamar, o povo reclama, tá bom? Olha, o povo falaram sobre lá, ali a Carlos Pereira de Melo, já deram uma geral na Carlos Pereira de Melo, tá bom? Ali tem ali a Ei Coelho, hoje eu vou passar por lá mais tarde para dar uma olhada, porque onde passei ainda as crateras estavam por lá, mas tem rua na cidade aí que infelizmente aquela rua que eu não sei, agora esqueci o nome, não peguei, que chega no Banco do Brasil, quem vem da Maranhão de Melo, que entra para chegar no Banco do Brasil da Taíde Teve, por dentro ali é Buritis, não sei o nome da rua, mas ela está interditada. Vou dizer, hoje para mim passar ali foi difícil, porque quando vem um carro, você tem que parar para outro carro passar. Ela hoje tem cratera ali, próximo a uma loja de vidros, que trabalha com vidros, é ali mesmo, naquela rua. Quem souber pode dizer o nome para mim, tá bom? Naquela rua ali. Eu passei hoje lá. E a situação é complicadíssima ali.